Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast do Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu vi Blade Runner pela primeira vez achando que ia ver caça-fantasma. Coisa horrível. Ah, eu falei, mãe, aluga caça-fantasma. Ela foi e alugou o caçador de androides. Foi ótimo. Caramba. Eu botei empolgadaço lá, Aiton, 2019. Evangelhos tocando. O cara, agradeço sua mãe. Pois é. É, isso aí. É sensacional. Salve, pessoal Cardoso aqui. Vamos tentar fazer o impossível, que é falar mal de Blade Runner. Não dá. Não dá. Muito bom. Eu sou o Ednei Souza, internei e eu vi o Blade Runner, se não me engano, no Domingo Maior ou Tela Quente. Acho que é a única coisa que eu vou conseguir falar mal de Blade Runner. Que isso. Aqui é o Barabádio Fanático e eu sou a favor das replicantes mulheres. Só tinha gostosa, cara. Uma caída, não tinha uma gorda acabada, era só gostosona, cara. Meu Deus do céu. Até nisso os caras acertaram, cara. Aqui é a Zagal, o famoso. E eu vi Blade Runner numa tela gigante num evento open air. É muito verdade, bom. A Zagal foi lá conferir. Me invejem. É verdade. O Batista, que eu vi Blade Runner no cinema, na estreia. Pô, olha, eu também. Eu também. Eu também, eu vi no Leblon 2. Olha, excelência, eu tô galinho. Estamos aqui com concentração altíssima de nerds para falar deste grande marco no cinema. Ou melhor, não tem esse de um, dois, não é. O melhor filme de ficção científica da história, rapaz. Vamos falar sobre tudo que envolve a produção de Blade Runner, as teorias, as loucuras, as curiosidades, depois dos e-mails, certo? Certo. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos aos nossos e-mails e caneladas, Azaghal. Vamos. Nós temos recados da paróquia, que agora assim, como a gente recebe muito e-mail, a gente pega alguns e a gente comenta assim, genericamente. Isso. E o resto a gente lê. Mas caralho, a gente não pode deixar de comentar. Essa semana aconteceu algo impressionante que explodiu a cabeça de todo mundo. Choveu o e-mail. Choveu o e-mail. Que é, cara, o aumento territorial do Acre, rapaz, que aconteceu. Nós trouxemos até Tucano veio aqui. Nosso especialista, né, em Acre. Aproveitem que é por pouco tempo. Estou sendo vigiado. O que que aconteceu, cara? Diz que saiu uma matéria no Jornal Nacional, inclusive, né, mostrando que o Acre venceu uma disputa judicial territorial que se arrastava há 26 anos entre o Amazonas dele, e aí eles ganharam 1.184 quilômetros quadrados, rapaz. Nunca ganhei um presente desse. Cara, pegaram 6 municípios amazonenses, cara, 10 mil habitantes, agora são considerados acreanos, rapaz. How convenient, né, cara? Vocês têm noção que agora o Acre existe? Será? Não, agora ele existe de fato. O impressionante é acontecer isso justamente agora. É exatamente. Que nós denunciamos. E pior, justamente agora que a gente lança uma camisa com um mapa do Acre, os caras mudam a configuração do mapa do país pra nos sabotar, cara. Você tá vendo, Azaghal? Nossa camisa é obsoleta. É, e agora o que, que a gente faz? Tem que fazer a versão 2.0, né, cara? Agora a gente já mandou fazer as camisas do Acre normais, como eram antes. O que, que a gente vai fazer com isso? Manda pro Acre. Será que as pessoas querem mais uma camisa do Acre diferente, uma 2.0 ou whatever? É, a gente podia pensar em fazer outro modelo, né? Depende dos nossos clientes. Você tem que começar a pensar no pessoal que mora em Envira, Pauine, Boca do Acre. Esses são os legítimos acrianos agora. É. Imagina, você tinha um nada lá. É. De repente você pega um pedaço do estado e transforma em parte do Acre. Na verdade é o Acre inteiro, né? É verdade. Então o Acre hoje tem 1.184 km² e 10 mil habitantes. 6 cidades. É isso. Falou tudo. Teve um cara que entrou no meu blog e falou assim: para com isso, seus loucos, eu sou do Acre. Na lata, de qual das 6 cidades? É impressionante, cara. como o governo e as instituições privadas de mídia de massa conseguem manipular as coisas de uma forma... Criaram. Tem população, agora tem pessoas do Acre, sabe? Agora tem estradas, casas, cidades... Parabéns pra eles, né, cara? É, não, olha só, você não tá acreditando? Houve a notícia aí dada pro William Bonner. O Supremo Tribunal Federal encerrou uma disputa judicial por território que se arrastava há 26 anos entre os estados do Amazonas e do Acre. Com a decisão, o Amazonas perdeu 1.184 km² na área da divisa. 6 municípios amazonenses e 10 mil habitantes agora serão considerados acrianos. Tá vendo, rapaz? Olha que merda. Quem mais poderia dar essa notícia? Quem mais? Exatamente. Essa notícia saiu só no Jornal Nacional ou em algum outro veículo? Eu não achei em mais lugar nenhum. Pelo menos no dia foi furo do Jornal Nacional. E o melhor de tudo é que, assim, segundo eles, essa pendência aí na justiça do Acre com o Amazonas é uma questão de repasse de verba. Olha aí, cara. Vem confirmar a nossa teoria da conspiração. Muito bem, muito obrigado, Tucano, pela sua participação. Por favor, se proteja, vai com calma. Ah, agora todo mundo tem que tomar cuidado, cara. Inclusive, comprou a blusa. É verdade. Sabe que mudou aqui o vigia noturno aqui do meu prédio? Eu tô meio cabreiro. Vou perguntar pra ele de onde que ele é, cara. Ficou do Acre. Excelente, valeu, querido. Um abraço. E Best, rapidamente, vamos falar. Hoje a gente só fala isso e eles já sabem. Eu estou adestrado. Você vai lá e clica e vota. Se você já votou, você vai de novo, né? Não precisa dizer mais nada. Gostaríamos de agradecer ao Gaveta, de 29 anos, do Rio de Janeiro, que mandou um e-mail pra gente dizendo que ele correu a maratona Super 40 com a camisa do Jovem Nerd. Que ótimo. Mandou uma foto, tá aí no post pra provar. Ele disse que pra você correr é bom você tá com uma malha, né, mais leve, que... Não é bom você estar com a camisa preta, né? No sol suando, mas ele disse que valeu a pena. Eu podia ter feito a opção pelas nossas camisas de tecido mais claro, meu querido. É verdade. Vamos encher essa gaveta. Outra coisa que eu queria comentar é que é o seguinte, a portuguesa falou que São Paulo era poluído. Ah, é mesmo, cara. Pegou... É uma merda, pô. Não, porque a galera pegou... É uma merda que morram todos em São Paulo. Não, que você tá maluco? Ele tá maluco, vocês sabem, né? Você tá doido. Ele adora São Paulo. Ai, cara. A gente adora. O nego leva tudo pra sério, cara. O Nerdcast virou Simpson, sabe qual é? A gente pode falar do mundo inteiro, menos da cidade que a pessoa mora. É verdade. Gente, São Paulo. Essa mulher, por que ela não veio defender o Acre antes de defender São Paulo? Porque ele tá falando que essa merda não existe. Olha só. O português até depois falou que ela adora ir a São Paulo, mas quando é pra se divertir, não quando é pra ir pra trabalhar, entendeu? Gente, São Paulo é poluído, é uma verdade. Rio de Janeiro é cheio de dengue, é uma verdade. Pronto, não. Não se ofendam. Aqui em Curitiba não tem nada, é ótimo. Ah, Curitiba que é ótimo. Ai, ai. O Azaghal falava de São Lourenço. Ah, São Lourenço aqui só tem água e filha da puta. E tem mesmo. Estão lá ainda. Eu saí, mas eles continuam lá. A gente ama São Paulo e a portuguesa também gosta de São Paulo. Pô, não parem de escutar o Nerdcast por causa disso, gente. Não sejam tão sensíveis assim. Ah, é. Criança de colo, né? Eu vou mais ouvir o Nerdcast porque não gosta de São Paulo. Ai, ai, muito bom. Agradecimentos também ao André Madin, 21 anos, de Belo Horizonte. Ele mandou um desenho de Azaghal e Alotone. Está aí no post também. Muito obrigado pelo presente. Vou falar rapidamente da nossa loja Nerd Store, que não vende só camisas, porque elas agora estão esgotadas. Realmente não está vendendo nada. Acabou tudo. Mas nós vendemos também action figures, jovem nerd. Não deixe de olhar lá nossos action figures. Por exemplo, você tem os Bust Up dos Simpsons, Azaghal, que são pequenas miniaturas dos Simpsons que você monta. E são baratinhas, cara. Na faixa dos 30 e poucos reais. Também tem o Kratos do God of War. O que você tá fazendo que você não tem o God of War na sua casa, cara? Muito bom. Cara, tem muita coisa foda, cara. Tem os DeLorean. Puta que pariu, tô brincando. Olha, e tem coisa boa vindo aí, né, Azaghal? Já não temos... pedido. Caraca, vocês se preparem. A gente faz o pedido com dois itens a mais de cada. Exatamente, é um preju. Sempre. Horrível. Mas então, vai lá, não deixa de visitar netstore.com.br. Muito bem, Danilo Fernandes Martins, 16 anos, Curvelo, Minas Gerais. Escuto o Nerdcast desse número 94 e já ouvi quase todo o resto. Acho muito divertido o programa e todo aquele blá blá blá que vocês não leem no ar. Blá blá blá pra você, passa o e-mail. Não, pera aí. Ele acha divertido, vai achar o máximo. Não, mas o blá blá blá já falou, cara. Você leu. É ótimo. Vai lá, o próximo, Vitor Alex. Ele tinha falado que o e-mail... Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Então, não vou ler. Olha aí, o que eu posso fazer. Tá atacado a zaga hoje. Vitor Alex, 30 anos, Santo André, São Paulo. Como todo nerd que se preza, uso camisas tamanho M, de monstro. É. Hoje até estou mais esbelto, mas alguns anos atrás a coisa estava feia. Eu estava na categoria ogro. Naquela época tive um ataque hipocondríaco muito parecido com o que o Azaghal descreveu no Nerdcast. Ótimo. Concluí que ia morrer e fui ao hospital. Eu já fui várias vezes. Ah, eu já estava sentindo dores no peito, braço formigando e tudo mais. Nisso, a enfermeira, que contrariando minhas fantasias era uma tremenda baranga, mediu minha pressão arterial e me olhou estranho. Fiquei mais nervoso. Isso é foda, cara. Você, o cara vai tirar sua pressão e aí ele... Assim, você sabe, né? A pressão, o cara aperta seu braço lá, enche aquele negócio. Uhum. E aí ele vai soltando lentamente até dar o primeiro tum. Isso. Aí ele continua soltando pra fazer... Tum. É. Faz tum-tum. Exato. Quando ele faz o tum-tum e ele continua olhando pro medidor... É que a parada já não tá boa. Então, a enfermeira saiu e veio o médico. Mediu a pressão novamente. Então, segunda opinião na pressão, cara... É que, aí mandou essa pra ele. Você devia estar inconsciente. Caralho, cara, que horror. E cara... Atingi 28 por 14. Um novo recorde mundial, segundo o médico. Era pra esse cara ter tido um derrame, cara. Meu Deus, cara. A essa altura... Piripo. Claro, porra. A essa altura, eu já era o xodó da emergência. Todo mundo queria ver o cara com pressão de máquina lavadora a vapor. E toma diurético, né, malandro? Ai, meu Deus, cara. No fim, era só um tremendo cagaço. Fui diagnosticado com síndrome do pânico. Fator determinante para tirar alguns dias de folga. De 8 de pressão não é cagaço em lugar nenhum do mundo, cara. Como assim? Cara, o cérebro faz qualquer coisa com o teu corpo que ele quiser, cara. Se você tiver com um cagaço, cara, foda... Foi. Eu não sei, cara. Olha, ele foi diagnosticado com síndrome do pânico e tirou uns dias de folga excelente. E escapou de ser mesário nas eleições. Saiu no lucro, ótimo. Parabéns, ganhou uma camisa Jovem Nerd. Vitor Alex, parabéns, você ganhou uma camisa Jovem Nerd para a sua história de horror. Eduardo, 31 anos, Salvador, Bahia. Vou ler rápido porque tenho reunião de condomínio. Vai lá. As não saibam, sou um nerd gordo. Fui um bebê fofinho, uma criança gordinha, um adolescente gordo e hoje sou um adulto obeso. Ai. Aí, Jovem. Já fiz todo tipo de dieta bizarra, desde tomar chá de giló com canela, até passar o dia inteiro apenas chupando abacaxi. Ah. Com sais aprendi que certos sacrifícios não valem a pena. Com o abacaxi descobri que sempre há mais espaço na boca para uma afta. Ah. Ele continua. Passei pela dieta da lua, frequentei os vigilantes do peso, fui até o endocrinologista, o nutricionista. Todas as dietas funcionaram. O problema é que, Jovem Nerd, atenção, ninguém faz dieta para sempre. É, olha aí a verdade. Era só dar o primeiro vacilo, aposto eu que era churros, e a gordura voltava com força total. Ai, ai, churros é o doce mais errado do mundo, né, cara? Cara, é um doce frito. É todo errado, cara. É frito, tem açúcar, doce de leite, é massa, cara, é horrível, cara. Costumava brincar dizendo de tanto emagrecer e engordar, no famoso efeito sanfona, já havia tocado asa branca, bate mil vezes. E meu gigante, só que o tempo foi passando, a idade foi chegando, o peso aumentando e vi que era hora de dar um basta. Resolvi então passar pela famosa cirurgia da redução de estômago e acabar com o problema da maneira mais direta possível, sem respirar. Hoje, com 3 meses de operado, já emagreci 30 quilos, olha, Jovem Nerd. Meu Deus do céu. Mas sei que ainda tenho muita coisa a perder, certo? A alegria de viver é uma delas. Alguns meses criei um blog para falar sobre o longo processo pré e pós-operatório. aquilo que me fez tomar essa decisão horrível, os exames, as consultas médicas, isso, toda a preparação física e psicológica, sem falar nas várias farras gastronômicas de despedida. Claro. Também abordo o período de recuperação e adaptação à minha nova vida. Tudo de maneira muito clara e direta, ou dieta, mas com inevitáveis piadas e fames. Sabe como é, todo gordo é tirado a perdida, é o que eu digo. Então, se vocês se interessam pelo assunto ou apenas curtem ler histórias de gordos derrotados, gostaria de convidá-los a visitar o Contrapeso. contrapeso.zip.net, pois o processo para me tornar um ex-gordo está apenas começando. Muito bom, leiam o blog do Eduardo, que é muito interessante a ideia dele. É. Marcos Vinícius de Adema, São Paulo, escreveu um e-mail de um assunto velho que normalmente a gente não lê, mas eu achei muito bacana. É, depois de ouvir o Nerdcast número 100 em looping, fiquei com vontade de ver pela décima vez o filme Predador. Só pra ouvir a frase, nossa, você é muito feio. Ele tá falando nosso podcast com Garcia Júnior, que é dublador do Schwarzenegger, do He-Man, que foi o número 86. Foi aí que, ao assisti-lo, peguei uma canelada do Garcia Júnior, do próprio Garcia. A frase onde ele fala, não desgruda daí, não é do filme Comando para Matar, é sim do filme Predador também. Meu Deus. Pois é, cara, não lembro que a gente foi ver, depois a gente viu. Ah, é verdade. Começou a passar Comando para Matar e a gente ficou falando, porra, quando é que é a cena do não desgruda daí? E aí não teve, e a gente, cara, o que aconteceu aí? Cadê a cena? Verdade. Era no Predador, nem o Garcia lembrava mais. Ele joga uma faca do Rambo e um guerrilheiro prende contra a parede e ele diz, não desgruda daí. E na cena seguinte ele vai até uma casa de madeira, dá uma solada na porta e fala, adivinha quem chegou? Frases do Schwarzenegger, muito bom. Ele gravou os áudios em MP3 e a gente vai tocar pra vocês aí, matarem a saudade. Bota aí. Não desgruda daí. Os cadeiros estão lá dentro. Adivinha quem chegou? Nossa, você é muito feio. Último e-mail, já está gigante, né? Nerdcast é enorme, então só vou falar uma coisa. Érica, Ponta Grossa, Paraná, ela é nutricionista. Um abraço, bom Nerdcast pra vocês. Ai, piadinha que só ela vai entender. Érica, muito obrigado pelo seu e-mail. Nós adoramos, mas não deu tempo. Muito obrigado, nosso nutricionista nerd. Um beijo grande no coração. Ai, ai. Give me a hard copy right there. Queria só dizer o seguinte, a respeito à vontade aí, o gosto do Jovem Nerd de falar que Blade Runner é o maior ou melhor filme de ficção científica da história do cinema. Ai, não vamos esquecer o 2001 do Kubrick, tá? Não, é, bem. O 2001 é um divisor de águas também, foi antes do Blade Runner. Só que é chato pra caralho. Pois é, tem esse fator. Eu sou suspeito, mas que eu sou fã de carteirinha do Arthur Clarke, mas 2001 continua atual até hoje. Quando eu saí do cinema, junto com a minha mãe, depois de vermos 2001, nós olhamos um pra cara do outro e falamos, não entendi nada, mas gostei pra caramba. Eu, cara, quando eu fui em 2001, eu vi no Super Cine, né? Meu Deus do céu, eu não consegui assistir o 2001 inteiro, cara, eu sempre durmo. Termina com luzes e muita psicodelia. E eu sempre acordo com o computador falando, Dave, oi, hein? I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Blade Runner, uma inspiração no livro do grande mestre da ficção científica Philip K. Dick, sempre escreveu sobre esses temas controversos, megacorporações, e escrevia muito sobre política e situações imaginárias do mundo da ficção. E o Blade Runner, que era o livro dele chamado Android Sonho com Ovelhas Eletrônicas, que teve N livros já adaptados pra filmes, né? Como Minority Report, que mais? Aquele filme ruim do Ben Affleck. Eu acho que o Vingador do Futuro, não é dele? Vingador do Futuro, é. Tem aquele filme desenho meio doidão também, O Homem Duplo. Keanu Reeves, que foi animado por cima do filme, né? É, no que... Skinner Darkly, chapou, né? Skinner Darkly. Tem aquele horrível também, o último, do Nicolas Cage, aquele Next, isso, lembra? Exato. Aquele é medonho. É medonho. O filme é medonho, mas é um conto, né? É um conto dele também. A melhor coisa do filme é Jessica Biel. A melhor coisa do filme que falha. Como sempre, né? O Nicolas Cage, óbvio, né? Todo filme ruim dela, o melhor da cor do filme é ela. É óbvio. Blade Runner foi um filme conturbado, com produção complexa. Nego tava de saco cheio, não aguentava filmar mais. Harrison Ford não aguentava mais daquela porra. Chupa, não, fumaça, o Harrison, né? Ford é um escrotinho, né, cara? calma aí. O cara fez Star Wars, virou estrela. Não, calma aí, cara. Aí começou, eu não gosto de filmar na água, é cansativo, eu acho que esse filme é um saco, não tô entendendo porra nenhuma. Mas ele gostou, ele só não gostou pelo final, calma. Pera, o Harrison Ford, cara, eu tive a oportunidade de entrevistar ele, realmente, a maioria dos críticos acha ele um chato. Por que acha ele um chato? Porque as pessoas querem perguntar sobre coisas que ele não quer responder. Então, tipo assim, ele realmente não gosta de Star Wars, ele acha o Star Wars uma idiotice, tá entendendo? Ele gosta de falar sobre a conversação, que ele faz uma participação especial, que trabalhou com Coppola. Ele gosta de falar até do Apocalipse Now, gosta de falar até de Blade Runner, ele gosta de falar de outros filmes. Mas ninguém sempre que chega perto dele quer perguntar de Star Wars, né? Então ele fica revoltado, porque ele acha aquilo uma idiotice, entendeu? Ele não quer ser visto como um herói, aquela coisa toda. Ele quer ser visto como um ator. Complicado, né? É, depois de ter feito Indiana Jones, já é tarde demais pra ele. É, mas Indiana Jones ele gosta, porque ele tem o Spielberg dirigindo, aquela coisa toda. Então ele acha que tem uma coisa meio mais artística, porque é um filme que é baseado em seriados antigos, né? Action Series dos anos 30, anos 40, então ele acha que ainda tem alguma coisa. Mas Star Wars realmente ele acha uma idiotice, cara. Quer dizer, é um chato do caralho que tá cuspindo pra cima e vai cair na cara um dia. Porque se não já fosse tá velhinho, Star Wars, ele não era ninguém. É o papel dele no Indiana Jones, o papel dele no Star Wars, eu também teria vergonha de falar. Por que no Indiana Jones? No Indiana Jones ele é o astro. No Star Wars ele é um bundão, cara. Ah, é boa. Que isso, caralho? Como assim? Pô, cara, se não fosse Chewbacca, Han Solo não era ninguém, cara. Meu Deus, viu a cabeça do internet, cara. Não é possível. O Chewbacca que segura a onda do Han Solo, cara. Han Solo não é ninguém. Então vamos lá, só protesto. Ele só dá os catos da Princesa Leia. Blade Runner, pelo amor de Deus. Esses filmes dessa época, da década de 70, de 80, as pessoas que trabalhavam nos estúdios, eles não entendiam os filmes, sabe? Eles achavam tudo uma merda, sempre. No Star Wars é a mesma coisa. Caralho, ninguém entende porra nenhuma, todo mundo acha que vai ficar uma merda, toma aí. No Blade Runner foi a mesma coisa, ninguém não entendia nada, sabe? Exato. Neon pra cacete, chuva... Chineses... Aqueles velhinhos que faziam filme na década de 40 não entendiam nada, sabe? Tá segurando a iluminação e o microfone... Pô, que esse menino tá fazendo? Pô, e quando colocaram os anões então no set de filmagem, que deve ter sido uma bagunça. Virou circo, né, cara? Virou alguém circo. Tem que ter falado lá atrás. Não falta mais nada. Até os anões. Daquela cena cheia de animais, cara. E ponta, tem bicho, tem anão, pronto, é um circão. Ou é um filme de sacanagem alemão. Pra coroar tudo isso, os produtores ainda meteram a mão no filme colocando uma narração maluca for dummies e o filme foi um fracasso de bilheteria. E no entanto, cara, hoje é considerado um mega filme cult. Detalhe, o filme já recuperou, obviamente, o fracasso dele, né? Já recuperou esses anos todos. O grande problema do Blade Runner, cara, é que não é nem questão da narração nem nada. É que os caras que financiaram o filme, os produtores, os financiadores do filme, eles tinham um contrato que se o filme ultrapassasse o tempo de filmagem, eles tinham direito sobre a obra. Então, quando o troço ultrapassou, agora é meu, bicho, agora peguei, agora faço o que eu quero. E aí, o Ridley Scott começou uma briga interminável com os caras, tentando não deixar os caras mexerem no filme. E é interessante, até por esse novo agora DVD que saiu, né? Vocês podem comprar aí através do site do Jovem Nerd, o DVD triplo no Brasil, e saiu o maior nos Estados Unidos, 5 DVDs. Versão definitiva agora é pra sempre, né? Porque isso aí. Estão saindo fazendo aí há 20 anos. Nessa versão, o Han atira primeiro? Sempre! E o que acontece? Vocês vão poder ver que os caras falam mesmo, acho interessante que eles não tentam mentir, não. Mostra o financiador lá falando, olha, eu assisti aquilo, eu não entendi nada, que porra era aquela, sei lá o quê, e tinha ia se dar mal, a gente precisava recuperar o dinheiro, e precisava botar um final feliz, que as pessoas gostam de finais felizes. O cara admite, ele, tipo assim, ele não tenta fingir, não. Ele admite mesmo, olha, eu não entendi nada, achei tudo uma desgraça, comecei a mexer em tudo, sei lá o quê. Então, pelo menos, o cara, pelo menos nesse final de vida, ele tá assumindo que ele realmente cagou o filme inteiro, entendeu? Blade Runner, eu vi a primeira vez na rede Globo. Televisão, né? Eu lembro que era perfeitamente. Passou o comercial, Blade Runner, o caçador de Android, e era o Deckard atirando na Zora no comercial, sabe? E eu... Isso vai ser foda pra cacete, né, cara? A época que você só vê um cara atirando uma mulher pelas costas já te conquistava, né, cara? E a mulher arrebentando vidros de açúcar, né, cara? Você fica... Não, detalhe que os caras colocam neve no negócio pra não perceber o açúcar, entendeu? Que isso? Sério? Não é por isso? Tá louco? Não sei, cara. Eu não pensei nisso depois de ver o filme mais tarde. Eu fui ver o filme e, né, assim, esperando que fosse um filme de ação. E é um filme de ação foda, né, cara? Mas também é um filme filosófico pra caralho. Exato. Minha cabeça explodiu. Exatamente. Cara. Um dos motivos do filme ter sido um fracasso foi esse. Porque o Warner, as pessoas estavam por trás, são tão brilhantes, que elas falaram assim, a gente precisa botar um final feliz, aquela coisa toda. E aí, quando fizeram o trailer pra passar nos cinemas... Vamos pensar o seguinte, o Harrison Ford, como você disse aí bem, vinha de Star Wars, vinha de Indiana Jones, quer dizer, um cara de filmes de ação, de aventura. Aí os caras fizeram um trailer só com as cenas de ação e venderam como se fosse, tipo assim, vai ser mais o Star Wars, mais o Indiana Jones. Então foi o público errado assistir o filme. Exato, veio um filme que... O Warner cagou tudo. É. Porque Blade Runner é um filme venderam de filme arte, errado, cara, cinema. Não é um filme comercial de ação e tal. É, isso é, mas eles fizeram um trailer que qualquer filme de arte que você quiser pegar, cara, por mais artístico que seja, você consegue fazer um trailer comercial, se você quiser. Você pega a cena que o cara tá morrendo, que o outro tá gritando, junta aquilo ali... Tem umas brincadeiras dessa no YouTube, né, cara? Que os caras fazem um trailer mudando a versão do filme, fazendo de quando o filme é outro gênero. Exato. Pô, muito então, bom. Então, quer dizer, então, a Warner cagou tudo, entendeu? Ela conseguiu fazer tudo errado. Não a Warner a companhia, mas quem estava por trás do projeto, entendeu? Blade Runner é uma distopia noir futurista, né, cara? Isso é... Caralho, parabéns, tá melhor, cara. Palmas pra ele, né? Porra, peraí que eu tô anotando na agenda aqui. Eu li, essa foi a melhor descrição que eu li de Blade Runner e eu faço questão de repetir. Mas é sensacional, porque você tem aquele mundo totalmente devastado, não é pós-apocalíptico, né? É o mundo que tá se corroendo, né, cara? Superpopulação, chinês pra tudo quanto é lado, sabe? Propaganda, outdoors gigantes e... Deve ser horrível viver num mundo desse, ainda bem que é ficção. Exatamente. O interessante do Blade Runner são os detalhes que, sabe, eles passam meio que imperceptíveis quando você assiste o filme, né? Quando eles mostram a cidade, não tem só um monte de chinês andando, cara. Tem Hare Krishna, tem... Cyberpunk, sabe? Pô, cara, na filosofia dos caras, os chineses realmente dominaram o mundo já naquele tempo. Exato. Já imaginaram a população do mundo toda misturada, e aí a maioria era tudo chinês. Exato. Todo lugar que ele vai é um chinês, cara. O filme, inclusive, cara, ele é uma denúncia, cara, do que nosso amigo Al Gore tá fazendo agora, e que nós estamos caminhando pra isso, alguns acham que sim, outros acham que não. Foi uma denúncia, porque se você reparar bem, tipo assim, olha o clima que é em Los Angeles. Olha a parte de temperatura, olha como é que as pessoas se vestem. E outra coisa, os animais já estão extintos. Tipo, o cara não tá botando aquele Doberman porque ele acha bonitinho, ou tá botando aquela coruja porque ela acha a coruja bonitinha. Não, porque não tem mais, nem cachorro tem mais, bicho. Você quer mostrar, tipo assim, a extinção dos animais, da natureza. Você quer mostrar isso tudo no filme, entendeu? Que o mundo vai ser uma eterna escuridão, né? São pequenas coisas que eles trazem do livro do Ovelhas Eletrônicas, né? Que ele isso. Até não comenta, mas que existia uma esterilização da população. população e aquela mídia de massa de gancho, então ele dá umas, ele meio que cria só esse clima pra você, né, entender. Inclusive o Philip K. Dick, que recebeu um convite na época de escrever um romance do roteiro do filme, porque o filme é bem diferente do livro, é só inspirado no livro, né, e o Philip K. Dick recebeu um convite pra escrever um romance do roteiro, só que eles queriam uma coisa meio juvenil, e o Philip K. Dick falou, não, vou preservar a minha carreira de escritor e não quero. Só que depois, pouco antes dele morrer, que ele morreu em 82, eles chegaram a mostrar pra ele o trabalho que eles estavam fazendo, efeitos especiais da cidade, dos carros voadores, dos cenários, e o Philip falou, cara, minha cabeça explodiu, vocês traduziram exatamente o que eu tava pensando. Ele ficou empolgadíssimo com todo o conceito visual do Blade Runner. Eu acho que o Blade Runner, cara, é o último filme analógico de ficção científica. As pessoas estão pensando que ele foi feito com computador, efeito especial. Não, foi feito na mão. Maquete com luzinha. Blade Runner, cara, é um negócio impressionante. Se você acha o filme foda, você tem que assistir esse documentário desse DVD especial triplo. É, esse novo DVD, exatamente. É porque eles mostram exatamente aquela cidade toda, é um troço de 3 metros quadrados, entendeu? Exato. Não, é uma maquete, cara, é assim. É, isso que eu imaginei, uma maquete com luzinha. A primeira cena que eles mostram é aquela Los Angeles, toda, né, cidades, prédios lá ao fundo, luzes, e os carros vêm, né, aparece Los Angeles 2019, né? Essa cidade, cara, é toda feita de chapas de metal com luzes cortadas em formato de prédio, dispostas em camadas. E as chapas de metais vão ficando cada vez uma escala menor pra você ter aquela noção de profundidade. E você não vê, você vê a cidade, maluco. Não, e o mais impressionante, a cidade, ela tem aquelas bolas de fogo, né, que estouram como se fosse uma refinaria de petróleo, né? Exato. Isso não é pós-produção, cara. Isso era projetado durante a filmagem em placas em cima desses prédiozinhos de metal. Porra, cara. O cara filmava com outra câmera. Foda, hein? Bem foda. E é bem feito até hoje, maluco. É bem feito até hoje. Vocês falam desse cenário, cara, eu lembro, parecia uma japonesa tomando uma pílula vermelha. E eu pacava o filme inteiro achando que aparecia a japonesa envolvida na trama lá. E vai embora e não acontece nada, não parece nada, é só propaganda. Ah, é propaganda. E essas pessoas que fizeram isso, cara, elas não eram técnicas, não. Tipo assim, não existia um departamento, como hoje em dia existe, né? Departamento de efeitos especiais, não. Eram pessoas que trabalhavam com cinema, obviamente, mas iluminadores, pintores, pessoas que trabalhavam com cinema artesanalmente. Não tinha uma equipe de efeitos especiais. Acabou se tornando uma equipe de efeitos especiais. Mas os profissionais contratados para isso, eles tinham outras funções, eles tinham que ter criatividade para poder justamente dar soluções para aqueles problemas. Diferente hoje em dia, que tem uma equipe específica de efeitos especiais. Parada muito maneiro que eles pegaram várias coisas também emprestadas para fazer os prédios de outros filmes. E se você reparar, tem um frame, tá aí no link do post, presta atenção, que aparece a Millennium Falcon como um prédio, cara. Você tem noção? Você vê a Millennium Falcon, né? Eles pegaram lá um modelo da Millennium Falcon, tascaram lá e botam um monte de prédio, você nem percebe. Mas se você reparar na imagem, você vai ver aí. Tem uma outra mais interessante também. O topo da delegacia era uma das naves do contato imediato do terceiro grau. Aquela nave final. Sim, sim, era um pedaço. Muito maneiro, cara. Eles vão dizer aproveitando. Esse aspecto artesanal, assim, que o Mário falou desses filmes, né, cara? Que hoje em dia ele só pode ser representado com o Senhor dos Anéis, que teve esse esmero tão parecido, cara. Era impressionante dos caras fazerem, sei lá, 17 carros, sabe? É, de verdade, futuristas, sabe? Não eram maquetes ou miniaturas, não. Fizemos tantos carros, sabe? E construir cenários de rua, pensar como é que vai ser o parquímetro do futuro, sabe? Cara, o designer de produção, ele não só desenhou o parquímetro do futuro, mas como ele inventou uma história. Se o cara não pagasse, o cara tomava choque, morria. Caraca, isso não vai pro filme, mas o cara desenhou o parquímetro e ele tá lá, entendeu? Faz parte lá do universo Blade Runner. O parquímetro tinha personalidade, né? Tinha background. Exato. Tinha background, tinha lore do parquímetro. E outra coisa muito maneira dos efeitos é o seguinte: quando eles faziam os carros voando, né? Era tudo efeito ótico, não tinha computação gráfica, né? Eles não estavam. Pra você ver como a necessidade na hora cria, às vezes, coisas que fazem parte do ícone do filme. Aqueles carros que vêm passando com aquelas luzes, aquele flare gigantesco, aquela luz forte em cima do carro, né? Aquilo eles fizeram pra disfarçar a iluminação, que eles não estavam conseguindo de jeito nenhum, fazer com que o carro entrasse na mesma iluminação do cenário. O carro tava falso, sabe? Dava pra perceber que era um efeito especial. Aí o cara falou assim, olha, bota um flare gigante em cima desse carro, uma luz. Pra... E aí, cara, o cara fez a cena, ficou perfeito, cara. Você nem... Porque ao fazer isso, criou aquela distorção na lente, né? De quando você filma uma fonte de luz. E aí a parada vira real, cara. E você sabe, faz parte da coisa, né? Eles sempre pensaram nisso. Isso daí é uma técnica. Quem começou foi o Lucas. Porque até então, ficção científica, as naves eram limpinhas, era tudo perfeito, as imagens eram bem quadradas. Em Star Wars, não, as naves são sujas, arranhadas, velhas, parece mais real. Exatamente. Quem faz isso muito bem hoje em dia é Galáctica. Exatamente. Também você, nave arranhada, nave quebrada, imagem desfocada. Eu vou te falar, eu e o Jovem Nerd temos a experiência nisso. Tudo que é mais rústico e mais arrebentado é mais fácil de fazer. Muito mais fácil. Tortoise lays on its back, its belly baking in the hot sun, beating its legs, trying to turn itself over, but it can't. Not without your help. But you're not helping. What do you mean I'm not helping? I mean you're not helping. Why is that, Leon? They're just questions, Leon. In answer to your query, they're written down for me. It's a test designed to provoke an emotional response. Shall we continue? Describe in single words. Only the good things that come into your mind. About your mother? My mother? Yeah. Let me tell you about my mother. Blade Runner já começa com uma cena assim impressionante, que é a história do tal teste para identificar que o sujeito é um replicante ou não. É o teste Voight-Kampff. E aí a gente tem que abrir um parênteses, cara. Antes da gente falar do teste Voight-Kampff, a trama do filme é que os replicantes, que seriam os androides, segundo a tradição... A tradução, fugiram, né? E eles são proibidos na Terra. E eles vieram para. Fugiram das colônias espaciais, mataram uma porrada de gente e vieram para a Terra. E eles têm que ser achados, porque eles são perigosos, né? É mais um exemplo das maravilhosas traduções brasileiras. De onde eles tiraram o androide? É, tudo de atrás é foda, cara. E o que significa Blade Runner, né, cara? Pois é, né, cara? Era de um livro, acho que do Burroughs, né, que eles gostaram e pegaram e botaram que era com esse título. Rolava, né, do uma Burroughs, parada, né? Isso. Era pra Terra atrás do criador. Sim, sim, mas é. O que eles sabem é que dois morreram tentando invadir as indústrias lá do Tyrell, né? Tyrell Corporation. É. Morreram eletrocutados. Na verdade, que era um morrer eletrocutado, ninguém sabia do outro, mas aí depois eles fizeram uma correção, etc. Whatever. Mas o fato é o seguinte, o conceito do que é o replicante não fica exatamente claro no filme. A gente tem que conjecturar um pouco, porque a gente tem que dizer aqui que o replicante não é um robô. E muita gente acha que... Pelo que parece no filme, o replicante é como se fosse um tipo um clone, com uma data de validade. Exatamente. O replicante, ele é uma construção biológica. Ele é biológico, ele não tem máquina. Ele é engenhado, artificial. E por isso ele é, tipo, programado para fazer tais coisas. Esse faz isso, aquele faz aquilo e tal. É pra ser uma força de trabalho. Usa, inclusive, uma força descomunal, né? Exato, exatamente. É o exemplo do Roy Batty, que ele era um modelo de combate, né? De defesa e tal. Ele é pra ser um soldado, né? Uma espécie de soldado. Mas, então, justamente por causa disso, o cara não pode meter o replicante num raio-x e ver, olha aqui as engrenagens e parafusos. Não tem engrenagem. É que nem um ser humano. Então existe o teste Voight-Kampff. Isso é mais uma maneira que explica você que eles não são robôs. O cara tem que fazer um teste psicológico com o cara pra descobrir se ele é um ser humano ou se ele é um replicante, né, cara? Através do olho, né? É, eles fazem mil análises. Daí de alteração da pupila, aquelas coisas assim. Exatamente, porque eles fazem perguntas de conotação sexual e emocional, etc., pra ver as respostas do cara, né? E aí, através disso, eles detectam. E o filme já começa com essa cena, que é sensacional. Totalmente no ar. Você sabe da história. O cara, o ator que faz essa cena, que é o cara que faz a entrevista, uh-huh, ele era dublê de cor do Harrison Ford pro pessoal que ia fazer teste pro elenco, né? Ah, sim. E o pessoal gostou tanto do cara como Harrison Ford genérico, como Deckard genérico, uh-huh, fala, cara, a gente vai botar você numa cena do filme porque tu merece, sabe? Sensacional, sensacional. Foda. Muito bom. E, não, e esse teste já começa com umas considerações filosóficas que entram na área da inteligência artificial. Porque se você consegue fingir perfeitamente uma emoção, como é que você vai dizer que não tá sentindo aquela emoção? Olha aí, cara, simulacro. Eu tinha certeza que o Cardoso ia ser bom, se eu não queria chamar ele. Ele sempre fala isso. Ah. Você por que, seu maluco? Ah, meu Deus do céu, essa foi ótima. O cara que faz o teste, que é o Leon Kowalski, cara. O Leon, é porque assim, é... Não, o Leon, cara, o nome do ator é Brian James. Sim, mas o personagem é o Leon Kowalski, que Kowalski é um sobrenome espetacular, serve pra qualquer tipo de personagem. Esse ator Brian James sempre fazia bandido, né? Ah, sempre lógico. Fazia bandido. Com aquela cara, fazia... né, meu? Não, cara, e ele manda muito bem. O cara chega assim, eu vou fazer aqui umas perguntas. Aí ele, isso é o teste já e tal. O cara tá nervoso, sabe? O roteiro, né? Primoroso, né? Primoroso, cara? Né, cara? O cara já fica perguntando, questionando o teste e tal. Quando eu fiz faculdade de desenho industrial, tive aula de fotografia, e aí eu era sobre fotografia noir, em cinema noir. E aí a minha professora falou, Blade Runner é um filme noir, só que filmado colorido, sabe? Eu levei o filme pra aula e a gente botou lá em preto e branco, e realmente, cara, ele é totalmente noir, sabe? Assim, essa primeira cena que o Cardoso falou é impressionante, cara. As luzes, a posição da câmera, o ventilador que não serve pra nada. Ventilador de teto devagar, sabe qual é? Fumaça, ventilador de teto devagar. Tem outras dessa canelada, tipo, o ventilador não serve pra nada, o cara chega no apartamento dele com o limpador de para-brisa desligado, chovendo, chovendo, e chega o carro sem... desligadão, assim. Mais uma prova que o Deckard era um replicante. Ele consegue enxergar através das luzes. Então, pô, esses conceitos visuais, cara, do filme são absurdos já. Você vê um filme noir feito com aquela maestria, Ridley Scott, só ele mesmo pode fazer essa coisa. E futuro, né? Não, detalhe, o detetive, né, que vai, que tá procurando isso. Daquela maneira, aquela roupa, só faltou um chapéu, né? Bem Philip Marlowe, né? Que é o personagem do Falcão Potente, do Humphrey Bogart, né? É bem em estilo do Humphrey Bogart. Tanto que quando eles fizeram o personagem, eles pensaram até no Robert Mitchell, né? Que é um ator que fez muitos filmes noir nos anos 40. Eles até chegaram a pensar no Robert Mitchell, só que, tipo assim, ele já tinha um pouco mais de idade, mas ele caberia nesse tipo de filme, né? Pra fazer o papel que foi depois que caiu pro Harrison Ford. Eles pensaram no Robert Mitchell. Ô Azaghal, você lembra dos nomes que eles consideraram pro Deckard, que aparece no Deckard? Eu me lembro de cor, cara. Eles pensaram no Al Pacino. Al Pacino. Doce Rossi. É o Disney, né, cara? É o casting deles, também tem sempre os mesmos atores. Nick Nolte, o Burt Reynolds, o Peter Falk, o Dustin Hoffman foi um que teve várias entrevistas, eu li isso. Exato, né? Teve várias entrevistas com o Ridley Scott, tava quase certo que ia ser ele. Tem storyboard do Deckard com a cara do Dustin Hoffman. O Ridley Scott teve uma hora que ele falou, peraí, o filme tá ficando cerebral demais. Ele tá perdendo exatamente, tipo assim, o filme começou com a chegada do Dustin Hoffman, que era como o próprio Al Pacino e tudo mais, que são atores que começam a dar muito pitaco no que tá sendo feito, são atores que participam, eles não só estão lá pra atuar, né? Eles dão sugestões e tudo mais. O filme começou a mudar o roteiro. E aí o Ridley Scott achou melhor parar e dispensar o Dustin Hoffman, entendeu? Uh-huh. E aí foi a sugestão do Harrison Ford, veio justamente do Steven Spielberg. Eles ligaram pro Spielberg, que começou a sondar o nome dele. E o Spielberg falou, olha, pode botar o homem, porque o homem já é um astro. Palavras do Spielberg, o homem já é um astro e eu acho que ele encaixa no personagem. O Harrison Ford, o problema dele com o Ridley Scott, que as pessoas acham que eles brigavam, não é isso. Tem aquela ele é chato pra caralho, cara, é simples. Chato pra caralho. Tem um barbeiro de merda que só faz aquele corte ridículo nele. É isso, cara. Ele falou é com a Ellen McBeal, cara, a mulher mais chata da televisão mundial. Tem dois tipos de atores, gente. Deixa eu explicar. Essa é a teoria dos atores. Tem um ator que gosta de fazer tudo sozinho e que o diretor, ele tá ali só pra dirigir o filme. E tem ator que gosta da colaboração do diretor, que o diretor ajuda ele a chegar àquele papel. E o Harrison Ford, como ele veio da escola do Coppola, entendeu? Que tinha trabalhado com o Coppola e tinha trabalhado com o George Lucas, que houve uma certa colaboração, ele esperava o Ridley Scott. O Ridley Scott não é um diretor de fazer isso. Por isso que o Russell Crowe adora trabalhar com o Ridley Scott, porque ele faz o que ele acha melhor. Tipo assim, o Ridley Scott liga a câmera, tá preocupado com a parte visual do filme, de dirigir o filme, com os efeitos, com a iluminação, com a câmera, fotografia, e tipo assim, ele não se preocupa muito em dizer pro ator o que ele tem que fazer. Ele, tipo assim, ele não tenta buscar o personagem junto. E já o Harrison Ford esperava isso do Ridley Scott, que ele tinha tido isso com Coppola. E não teve. Então por isso que houve um certo uma certa rígida entre os dois, que ele esperasse que o cara viesse dar atenção a ele, pra eles chegarem ao personagem, e o Ridley Scott não. Vai lá fazer o teu trabalho, bicho. Briga não foi porque eles não se desentenderam, é por método de trabalho. Tanto que o Harrison Ford defendeu muito o Ridley Scott agora, há pouco tempo, em entrevista, falando, olha, a visão do filme que eu sonhei sempre foi do Ridley Scott, não que o pessoal da Warner fez e mudou depois. Depois chegou até a brigar e discutir, querendo que o Ridley Scott voltasse pra na época das dublagens, coisa que ele não conseguiu. Os replicantes tinham vários modelos, e os modelos Nexus 6 foram os que fugiram. Mais avançado. Era o top de linha. E o legal é que, assim, cada um tinha uma coisa, né? O Leon Kowalski, por exemplo, era tipo um frentista nuclear. A Zora, que era a mulher que dançava com a cobra, ela era assassina, né? Especializada em artes marciais, o cacete e tal. Eu queria que ela me assassinasse e pegasse a minha cobra. A Pris... Alguém cria uma porcaria de um replicante especializado em assassinato. Pô, lógico, né, cara? Primeira coisa que é. O primeiro replicante vai ser esse, cara. Na verdade, o primeiro replicante ia ser a Pris, que é a. Com certeza. Agora você vai ter que admitir: a Pris era o quê? O que ela era? Era o Hunter. Qual era a função dela? Ela era uma modelo de prazer, rapaz. Ah, era uma replicante. Android prostituta. Era uma puta. Na verdade, eu tô falando, esse seria o primeiro replicante a ser feito. E o nosso espetacular Roy Batty, é o nosso Rutger Hauer, que era o modelo de combate e torna o líder, né, da fuga, né, o líder daqueles replicantes que estavam fugindo, né. E eles tinham um objetivo, eles fugiram pra Terra, porque o replicante, como ele era uma criação biológica, ele não podia criar emoções. Os caras nascem um adulto, né, cara? Ele é totalmente instável, né? Você começa a criar emoções, aprender coisas. Então eles tinham uma dispositivo antifalhas, que era o tempo de vida de 4 anos. Só viviam 4 anos, né? E isso que é muito maneiro. Eles vêm, eles fogem da escravidão, entre aspas, e vêm pra Terra atrás do criador deles pedir mais tempo de vida. É tudo que eles querem. Tudo que os replicantes queriam. E aí vira uma analogia, né? Porque é tudo que o ser humano quer também, né? Exato. Esses mil cremes de cria. O cara quer viver até 300 anos, entendeu? É igualzinho a gente, é a mesma coisa. Se você pudesse ir até Deus pedir mais vida, você mataria um monte de gente no caminho. Né? Ah, mas isso é totalmente humano, né, cara? E aproveitando que você falou do Rutger Hauer, e aí aquela coisa que eu tinha falado do Harrison Ford. O Rutger Hauer já é um ator mais sozinho, então, tipo assim, ele colaborou muito com o filme. Não, olha só. Eu tenho uma teoria aqui. Blade Runner, ele tem uma maldição no filme. Esse filme sugou todo o talento do Rutger Hauer. É verdade. O cara gastou tudo nesse filme, cara. É verdade. O Rutger Hauer é impressionante. Uma coisa que nesse filme esse filme é foda em tudo, né? Nos cenários, na história, na direção, na fotografia, mas também na construção dos personagens pelos atores, cara. Porra. Isso é uma parada fodástica, sabe? Porque realmente o diretor ele não se meteu. Ele, gostei desse, vambora. Então, um dos exemplos é a Daryl Hannah, que ela foi fazer teste, né, pra ser isso. A Freeze. Aí tinha uma porrada de atrizes lá, elas que se arrumavam, sabe, conforme elas achavam que devia ser o personagem. Uh-huh. Então, isso. A maioria tava de Barbie, sabe qual é? E ela foi toda louca, botou a peruca maluca, pintou a cara, sabe? A pintura nos olhos é inspirada no Nosferatu, que ela mesmo disse, o Nosferatu. Uh-huh. E aí ela entrou na sala, cara, e estavam todas as mulheres arrumadinhas, e ela é um lixo, foda, sabe? E ela ficou, caralho, me destruir, sabe? Nunca vou conseguir, toma, entrou no filme, sabe? Não, e ela ainda falou que ela sabia fazer umas piruetas, que ela era ginasta, o cacete, aí meteram as piruetas dela no filme. Né? Outro ator que também construiu um personagem assim, de uma forma absurda, mas que ficou meio que, né, de lado, assim, é um personagem secundário, é o James Olmos, né, o Edward James Olmos faz o Garth. Garth, cara, é um personagem espetacular, cara, não é pouco não, cara. Mas ele é um grande ator, né? Pô, grande esse ator. Ele é o capitão da Galáctica, de hoje. Almirante Adama. Almirante Adama, exatamente, pô. Então ele fez aquele personagem, cara, maluco, totalmente urbano, né? E usando gírias, fala em ucraniano, sabe? Ele fala um japonês com chinês, sabe? Também. Ele tem uma fala no começo do filme dele que ele fala em húngaro e que, segundo as fofocas aí, quando passou o filme na Hungria, as pessoas morriam de rir. Sim. Uma das frases que ele fala, ele chega pro Harrison Ford, ele tá chamando ele. Lofa, negojma, devadja play, Reagan. A gente não sabe o que ele tá dizendo, mas os húngaros entenderam. E a tradução é o seguinte: você é do p*** grande. É sério mesmo. Foi o que falei, não. Entendeu? Mas é sério mesmo. Você é do p*** grande. Diz que é pateia abaixo rindo disso, entendeu? E aí, isso que hoje em dia... isso que hoje em dia é fantástico no filme, né? Que cria essa magia. Na época, ninguém entendia. O que que esse filho da p*** fala? Não entendo porra nenhuma. Parece um maluco. De chapéu e bengala? Que porra é essa? Várias vezes no filme você acha que o Deckard vai enfiar a porrada nele. Né? Pois é. Ele usa essa coisa da língua pelo seguinte motivo. Pra mostrar que em Los Angeles já, tipo assim, já estava tomada de tudo que era tipo de gente. Exato. Então ele tenta criar um dialeto das ruas, entendeu? Usando várias línguas diferentes. Fossem gírias de rua. Como tem essas gírias aqui? Fala sério. Como a gente faz? Ele pegou, mas tipo assim, não posso fazer só gírias americanas. Pô, já que esse filme aqui está representando uma outra coisa, que Los Angeles está invadida. Tipo, tem pessoas de todas as nacionalidades do mundo já aqui. Isso aqui virou um formigueiro. Então, por isso que ele pegou de várias línguas diferentes. Ele pega de alemão, pega chinês, ele pega japonês, enfim, ele pega de tudo. Olha, isso aqui era uma parada impressionante, né? Essa construção de personagem, né, cara? E o papel dele é muito pequeno, tipo assim, ele não deve ter feito nada disso. Ele fez... Não, ele podia ter feito um personagem normal, corriqueiro. Ah, não, cara. Quando o cara gosta do negócio, é outra coisa, né? É, mas ele marca... Ele é um personagem que parece muito pouco. Ele só marca por causa dessa linguagem compreensível que ele coloca ali no papel. Mas ele é um personagem que aparece pouco, mas que ele é extremamente importante pra trama do filme, né, cara? Aquela cena da pomba, quem criou foi ele, o Rutger Hauer. Ele que falou, eu vou pular com a pomba na mão. Não, assim, não, várias... você não tá entendendo. Aquela cena, não. A frase mais foda foi esse filha da puta que criou, cara. Exato. A frase que ele criou é a frase final, quando ele tá morrendo, ele conta as coisas que ele viu, e ele tá se lamentando por não poder viver mais, né? E ele fala... I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Puta que pariu, olha a filosofia do filho da puta, cara. Acabou! Detalhe, ele falou isso e acabou aquele... o talento dele, sabe? Pronto, agora morre. Gastou tudo aí. E aí ele fala, time to die, cara, e morre, baixa a cabeça e morre. Porra, ele... cara. Parabéns pro Gugal, cara. Parabéns. Fala, palmas pra ele. Essa cena do salto, ela é complicadíssima, né? Primeiro, Deckard pula, que é o dublê do Harrison Ford. E nego ficava jogando água, porque ele tinha que estar molhado, tava chovendo pra caralho, né? E ficavam jogando água pra ele ficar molhado e brilhante, e a porra do casaco de lã absorvia a porra da água toda. Então, quando o cara foi pular, o casaco pesava 50 quilos, sabe, de água. Uhum. No filme, ele pula e ele não consegue chegar do outro lado. Ele te arrebenta todo e se segura numa viga de metal. E isso foi acidental. O cara pulou, e não tinha cinto de segurança, não tinha porra nenhuma nessa época, pulou, falou, vou morrer, vou me fuder, não vou chegar. E aí segurou na parada de metal, sabe qual é? Exato. Ridley Scott falou, caralho, foda, faz de novo. Aí o cara se arrebentou todo, meu irmão. Porque ele tem que pular 100 vezes na merda da bica. Não. Exato, né? E acabou sendo todo, né, criando todo aquele final do Rybat salvar ele. E aí o Rutger Hauer, no final ninguém, o dublê não conseguia mais pular, eles tinham um airbag lá embaixo, né? O dublê do Rutger Hauer não conseguia, tava todo destruído, exausto. O Rutger Hauer falou assim, olha só, se você chegar ao prédio meio metro pra cá, eu pulo. Exato. E aí os caras, beleza, empurra esse prédio, que era de rodinhas, empurraram, ele foi e deu aquele salto de bailarino. Puta que pariu, parabéns. Mais uma vez. curiosidade que saiu foi na época da entrevista pros atores, né? Que o Ridley Scott tinha que se encontrar com os atores antes de começar o filme. E aí fala assim: olha, tem esse holandês aqui, pô, o cara é bom, o cara é forte, o cara é grande, não é musculoso, mas o cara é forte por natureza, ele tem um corpo de um cara forte. E ele tem um aspecto meio ariano e tudo mais. Beleza, aí o cara chegou pra entrevista. O Rutger Hauer chegou vestido com um macacão marrom, fecha de camisa abaixo, e com um casaco de pele com cara de raposa. E um óculos de estilo Elton John, anos 70. O Ridley Scott olhou pra aquilo, olhou pro cara que indicou e falou baixinho na vida dele: é esse cara que vai fazer o tough guy do filme? Vai fazer o fodão? É esse cara? Quer dizer, tu vê, o Rutger Hauer, ele chegou dessa maneira pra poder conhecer o cara. E no filme, cara, não tem nada a ver com isso, bicho. Pra tu ver, parece um cara foda, machão, que dá porrada pra caralho. Quer dizer, pra tu ver que o cara fez a construção do personagem. É uma curiosidade interessante isso. Viu que o cara chegou vestido lá, cara. Pra tu ver. Eu questiono o Rutger Hauer ter perdido o seu talento todo nessa época. Que depois de Blade Runner, logo em seguida, entre 82 e 86, ele fez o Lady Hawk, o Morte Perde Carona e o Conde Sangrento. Pois é, mas ele tinha que ter explodido, né, cara? O cara era... É isso que é parado. Que era nossa pena, né, cara? Que o cara é muito bom. Em 92, fez Buffy. Tá falando do elenco, olha aí, a escolha da Sean Young, né? Que é um personagem super importante da trama. Exato. E que foi feito vários testes também. E tipo assim, ela era a atriz mais fraca para o papel. Mas o Ridley Scott insistiu com ela porque ela lembrava demais as atrizes dos anos 40. Uhum. Entendeu? Aquelas atrizes por causa do filme noir, né? Ela, segundo ele, lembrava muito a Vivian Leigh. Tanto que o cabelo dela, a cara dela no filme, se reparar bem, lembra ideticamente uma atriz dos anos 40. Ah, é uma boneca de plástico. Ele deu essa explicação para a mulher dele. Detalhe, usando nosso amigo Cardoso aí, que deve estar sabendo alguma coisa que a gente não sabe, foi a única atriz que ele deu realmente instruções o filme inteiro. Papai de cara o tempo todo, o filme todo, porque ela realmente faltava um pouco de qualidade nela no filme, então ele o tempo todo sentava, não, e o Harrison Ford assistindo aquilo tudo, né? Você imagina. Vem cá no meu trailer que eu vou te explicar essa cena, e o Harrison Ford ficava maluco pra ir no trailer. Like our owl? It's artificial. Of course it is. Must be expensive. Very. I'm Rachel. Deckard. It seems you feel our work is not a benefit to the public. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. May I ask you a personal question? Sure. Have you ever retired a human by mistake? No. But in your position, that is a risk. Is this to be an empathy test? Capillary dilation of the so-called blush response? Fluctuation of the pupil, involuntary dilation of the iris. We call it void comp for short. Mr. Deckard, Dr. Eldon Terrell. Demonstrate it. I want to see it work. Where's the subject? I want to see it work on a person. I want to see a negative before I provide a positive. What's that going to prove? Indulge me. On you? É, outras curiosidades do filme, o cara que faz os olhos, que tá naquele frigorífico e tal, ele tem uma tatuagem na cara. Ah, é. Se você der um zoom no DVD, dá pra fazer isso? Oh, a God. Tatuagem é uma Millennium Falcon, cara. Que isso, cara? Falando? Olha só. O cara fazendo todo mundo comprar o DVD pra baixar da internet, fazer o cambal. Baixar? Pô, esse internet, eu vou te falar, cara. Ah. Se não vende no internet shop, pode baixar na internet. Não, eu acho que esse filme é obrigatório ter em casa, porque é um filme importante, né, mudança de cinema, e pra ver se vocês aprendem alguma coisa, né? Pelo amor de Deus. Vocês podem até achar chato, mas aprendam, pelo amor de Deus. Acham chato, mas aprendam. Se vocês não acham não chato, é chato, matemática, não é chato. Inglês, o filme não é chato. Entendeu? Vocês não acham chato e quem tá fazendo faculdade, ah, tem que estudar direito, tem que ler leis, é chato, mas tem que saber, entendeu? Tem que saber porque é importante. Cara, essa garotada toda quer ficar rica trabalhando com informática, cara, eu não gosto de filosofia. Eu nunca vi um profissional bom de tecnologia que não entende lufas de filosofia, não sabe pensar. Pois é, o maneiro é que a Terra, ele retrata bem que a Terra virou um mundo detestável, né? Um mundo lata de lixo, né? Que só e vocês têm a nítida impressão que só ficou na Terra quem é fudido. E tem uma cena que a Prince está lá com o Jeff Sebastian, né? Que era um dos engenheiros lá do Tyrell. E ele era o cara que tinha uma síndrome que ele envelhecia rápido. Olha que loucura, né? É, envelhecimento precoce. O Ralph Macchio também tem. Quem? O Ralph Macchio, cara. Que Ralph Macchio? O Daniel Sam. Karate Kid. Karate Kid já foi há muito tempo atrás. Ele tá velho naturalmente. Não, teve um filme que ele tem essa síndrome aí de Matusalém, que ele fica velho horrível. É, então ele é um cara de, sei lá, 28 anos, ele tinha aparência de 25. Velho, 25, né? Uma coisa assim. 25. E a Pris tá lá com ele e ela pergunta: você tá na Terra por causa da sua condição de saúde? Ele ah, é, eu fiz o exame médico e não passei, né? Então, deixa você bem claro, né? Isso aliado àquelas propagandas, venham para as colônias espaciais e tal. Você vê que a Terra realmente é a lata de lixo, é a xepa, né, cara? Só tá lá o essa, um filme que parece, lembra essa. Talvez seja inspirado, é o Gattaca, que o cara faz o teste genético pra saber a Gattaca. Exato. Você vai pro espaço ser astronauta, não, você tem que ser perfeito. Né? Exato, exatamente. É selecionado pela genética. Lá o cara seleciona, não pode. Ah, você é zoado, fica na Terra. Exato. Tá condenado. É interessante do Blade Runner é que tem. É, existe um universo gigantesco nessa história, exato, né? E que ele bota várias referências desse universo, como essa de não poder sair da Terra, vá pra colônia não sei o que lá, é, replicantes que trabalham não sei aonde, lutam, não, sabe? Assim, existe um mundo gigante, sabe? Mas no filme é só aqui esse pedacinho de merda, sabe? Exatamente. Então eu pensando nessa teoria me fez pensar no seguinte, né? Se todo mundo que tá na Terra tá fudido, né? Que o Tyrell, que é o dono da mega corporação que faz replicante, está fazendo na Terra, né? Ah, é. Cara, porque com dinheiro você vive bem em qualquer lugar. É verdade, é verdade. O cara mora numa mansão foda, né, cara? Aquele complexo. Aquela história, cara, dinheiro não compra felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris. Excelente. Até uma coisa interessante, vocês gostam de simbolismo. Primeira cena do filme que aparece o Deckard, né, que tá lendo um jornal e atrás tem um neon, né? Ah, é, aquele... E com um símbolo nipônico, japonês, que aquele símbolo significa origem, né? Que um filme é sobre as origens, né? As pessoas querendo descobrir de onde que elas são, né? Exato. Qual a sua origem delas, pra onde que elas vão. Quer dizer, tem esses pequenos lances no filme, né? E esse símbolo aparece umas outras vezes. É uma parada engraçada, cara. Um anúncio de Atari, grandão. Tipo assim, o cara imagina, em 2017, talvez Atari vai ser uma puta companhia. Ah, pois é. Uma hora que aparece Atari, assim, enorme. Não. Isso hoje em dia chama easter egg, né, cara? Antigamente o cara colocava em ponto final. Hoje em dia é um evento. Ah, descobri! Easter eggs! A gente estava falando mal da Shan Yang, mas ela se redimiu 2 anos depois participando de outro clássico, Duna. Duna, qual a versão do... A primeira. David Lynch? David Lynch. Tem o Sting? David Lynch, minha versão. Aquele filme é uma loucura, né, cara? Assim, Duna é um clássico. É a cabeça do Lynch, né, velho? O Lynch é loucura, né, cara? Cara, olha só. É um filme do David Lynch com o Sting e retalhado pelos produtores. É impossível. Era impossível dar certo. Tá só com 7 horas de duração. Eu me lembro dele ser, assim, até bem fiel ao livro, apesar de tudo. Eu lembro que quando eu era moleque, achei que ele era até fiel demais ao livro. E vou dizer uma coisa, pra vocês. Não sei se vocês lembram, mas o próprio Blade Runner, a primeira versão que o Ridley Scott apresentou na Warner, tinha quase 4 horas de duração. Vocês sabem disso, oh, né? Que espetáculo. Quase 4 horas de duração. Os caras têm que cortar o filme de um jeito, cara. Ai, cara, imagina a cena. O cara pergunta assim, qual o tempo de duração do filme? O cara fala 4 horas. É nessa hora... O produtor se caga todo, porque o filme é inviável comercialmente, sabe? É verdade, é verdade. Então o cara já assiste o filme, como eu ouço o Nerdcast. Vou cortar isso, vou cortar isso, vou cortar isso. E sabe o que é pior? Nunca faz falta. Não faz. Como explicar filmes como O Vento Levou, Lawrence da Arábia e outros mais aí, cara, que passam das 4 horas? Porque isso foi do tempo que você podia ter um intervalo, você dava 20 minutinhos, você saía, comprava pipoca, batia papo, voltava pro cinema. O Vento Levou é uma história de, sabe, que nem Pássaros Feridos, sabe? História gigante, uma saga. Então tu fica ali querendo saber da vida dos outros, sabe? Eu não duvido que o Blade Runner, se tivesse, sei lá, 3 horas, fosse tão bom quanto, até melhor, sabe? Uhum. Mas o filme, com o tempo que tá no, na versão do diretor, com a versão final, ele é fodástico, sabe? Eu acho que não precisa acrescentar muito mais, não. Eu também acho. Se bem agora que verdade vou... seja dito, o Senhor dos Anéis com 25 horas é foda. É verdade. Maior discussão envolvendo o Blade Runner, depois de pronto, é o lance da narração ou não narração do filme. Exato. A narração melhor. É, mas olha, eu queria falar uma coisa, com aproveitar esse ensejozinho pra comentar uma coisa. Que, por exemplo, uma das coisas mais irritantes em 300 é a narração também, bicho. Isso eu queria dizer pra vocês. Porque o que é a narração, cara? A narração é justamente explicar aquilo que você está vendo na tela. Cara, depende. Peraí. É. Eu achava a narração em off de 300 meio chatinha. Sendo assim, do Blade Runner eu não gosto, realmente. Mas depois que você assiste Heroes, qualquer... A fala do Morfinha, não, cara. Aquele cara que tem o poder mutante de encher o saco de todo mundo. Então, olha só, Mário. A narração do 300, você até tem que dar uma folga, porque ela vem dos quadrinhos, que também é narrado dessa forma. Mesmo assim, cara, vamos tentar explicar isso cinematograficamente. A narração, quando ela é bem feita, ela não entrega o filme, ela não explica o que está acontecendo. Ela acrescenta. Tá entendendo? Ela acrescenta, é isso que eu quero explicar. Um exemplo mais consegue, por exemplo, Cassino. É um filme narrado, isso. Mas que, porra, a narração é tudo no filme. É, mas olha só, é bem quando diferente. Quando você escreve um filme, né, um roteiro, e você já imagina, já prepara o filme pra ter uma narração, é uma coisa. Exato. Né? Faz parte da história. Eu vou contar a história dessa forma. Agora, quando você pega um filme que você conta uma história de uma forma completamente diferente, e aí no final você tem que botar um cara explicando tudo, puta que pariu, né, cara? Mas não foi assim, não. Quando o roteiro de Blade Runner foi escrito pelo Hampton Fancher, que escreveu a parte grossa do roteiro, ele escreveu com narração. Tanto que no contrato do Harrison Ford já tinha o troço da narração. Que ele até fala, eu fui obrigado a ir pro estúdio narrar aquele troço. Tipo assim, com o cara gritando no meu ouvido, tem que fazer, meu irmão, tem que fazer. Ele fala isso no documentário. Uhum. Eu fui fazer aquilo revoltado. Quer dizer, não foi uma coisa depois. Estava no contratinho dele porque já estava escrito antes. O problema é a maneira que foi feita. Porque ela foi reescrita. Não foi aquilo que o Fincher escreveu. Eles começaram a mudar. Tanto que ele até fala numa cena do documentário que ele fala que ele chega no dia lá pra fazer a narração, aí tem um maluco lá escrevendo na máquina de bater, a máquina batendo. Aí ele vai falar com o cara, não, peraí, não posso ser atrapalhado agora. O cara continua batendo, daqui a pouco ele vai assim, daqui a pouco, ó, está aqui a narração. Quer dizer, ele percebeu que, tipo assim, não tinha nem mais Ridley Scott, não tinha mais Hampton Fancher, não tinha mais o David Pippo, não tinha mais ninguém. Já tinha gente do estúdio já escrevendo qualquer coisa pra ele narrar. Exato. Aí virou uma narração fodame. O roteiro ele foi escrito e depois ele foi reescrito até a versão que virou um filme. Isso. Certo? Quando a história foi filmada, certamente não tinha narração em off. Ela foi acrescentada depois, cara. Isso é que eu tô falando. O filme já não tava preparado. Você pode escrever o roteiro 1000 vezes. Na primeira versão tem narração em off, na segunda não, na terceira só fala o esperanto, foda-se. Quando o cara vai filmar, ele tem uma versão. Essa versão, ela tem que estar fechada, sabe? Quando você acrescenta isso numa pós-produção, a chance de ficar uma merda é absurdo. Seja acrescentar ou tirar a narração, se for o caso, sabe? Exato. Porque o diretor, quando ele é bom, cara, ele tem um objetivo, sabe? Uhum. Quando um diretor, ele faz um filme, ele quer dar uma visão artística, isso é óbvio. A grande maioria dos diretores, sim. Tem outros que não, são contratados pelo estúdio, fazem aquela coisa de sempre, blockbuster, tudo bem. Mas tem um diretor artístico, como o Ridley Scott é, que ele tá fazendo um filme que ele pensa na parte artística, ele quer dizer alguma coisa filosoficamente. E essa coisa ele quer dizer através de imagens, porque senão ele não seria um diretor de cinema. Ele Exato. Quer falar através de imagens. Então, que faria acontece? Nerdcast, ele... não é verdade? E aí vem um burocrata do estúdio que vê aquele troço, não entendi porra nenhuma. Aí ferrou tudo, porque se ele tem o direito sobre o filme, ele fala, eu não estou entendendo. Então na cabeça dele, ele acha que as pessoas não vão entender também. Então ele pede pra mudar. Esse que é o grande problema. Gente, é aquilo que o Hampton Fentner falou num documentário completamente. O que importa não é se o Decker é ou não é um replicante. O que importa é a pergunta e não a resposta. Porque a resposta cada um de nós vamos ter. Exatamente. Cada um, cada pessoa vai ter a sua resposta sozinho. O Jovem Nerd vai ter a dele, o Zagal vai ter a dele, eu vou ter a minha. Mas o que importa é a maneira que você faz a pergunta. E esse que foi o grande problema do Blade Runner em relação à narração. Que eles, o burocrata viu o filme e falou, não, eu quero a resposta pronta, eu não quero pensar porra nenhuma. Exato. Entendeu? Tem uma cena que você nota, cara, que o Harrison Ford faz de má vontade. A voz dele tá de má vontade. E tem a cena final que é genial, que ele fala, o Roy Batty fala, né? Todos esses momentos se perderão como lágrimas na chuva, etc. E morre, né? Ali você tá compreendendo, porra, o cara no fim da vida descobriu o valor da vida. Por quê? Ele salvou a vida do Deckard, né? Que tá tentando matar o tempo inteiro, né, cara? E aí você toma isso, só que na narração ele faz questão de explicar isso. Eu acho que no fim da vida ele entendeu o valor da vida e me salvou por isso. Porra, compadre, corta toda a emoção do filme com essa parada. Então você vê como a narração é falsa, como ela tá ali. E ela afeta, né, cara? Porque você pode assistir e pensar assim, pô, naquele momento ele vê o cara se prendendo com tanta força, com tanta vontade à vida. Exato. E ele vê a si mesmo. Por exemplo, pô, eu tô aqui tentando agarrar a minha última chance de viver, eu tô matando pra isso, e esse cara tem a condição de continuar vivendo, eu não. Então, porque vou preservar a vida dele ao invés de destruir. Você pode analisar de outra forma. E aí, detalhe, é isso que provoca os orgasmos quando a gente vai ao cinema, bicho. Porque tem aquele orgasmo da adrenalina que você sente, que você, porra, espetacular a cena, o cara pega a lança, mata o outro, sei lá o quê, que é aquele orgasmo visual. Já quando o cara faz esse tipo de coisa, ele tá querendo te dar um orgasmo intelectual. É diferente. Exato. E aí você tem que o Frank Darabont comenta, tipo assim, eu tô no meu momento ali de êxtase. Tipo assim, eu vou gozar aqui. Aí vem aquela narração e interrompe o gozo mental do cara, entendeu? Que você não vai ter nenhuma sequência fantástica de ação nem nada disso, mas você vai ter aquela coisa intelectual de você perceber um detalhe. Caramba, eu estou vendo aquilo ali que ninguém está vendo no cinema e você consegue ver. É um outro tipo também de sentimento que as pessoas têm que abrir os olhos quando for ao cinema, entendeu? E essa cena trata-se disso. Somada ao final feliz que os produtores obrigaram o Ridley Scott a colocar. O final feliz é demais, né, cara? Porque o filme é todo sombrio. Exato. E molhado, né, cara? É feliz mesmo porque eles estão fugindo pro hotel iluminado, cara. Exatamente. Exatamente, não é à toa esse teu comentário, porque o Ridley Scott foi catar cenas filmadas pro Iluminado que não entraram no corte final do filme. Palavras do Ridley Scott. Eu precisava de cenas. Eu na memória pensei. Porque eles tentaram fazer cenas, eles contrataram um helicóptero, mandaram a pessoa fazer e ficou uma droga. Uhum. Aí eles falaram assim, eu preciso de cenas maravilhosas de uma tomada aérea de um carro indo. Aí ele falou assim, olha, eu sabia que existiam essas cenas do Kubrick. Não existe ninguém no mundo que faria cenas mais bonitas do que aquelas. Palavras do Kubrick. Então eu liguei pra ele, até o cara fala assim, olha, foi até difícil encontrar o cara, porque o cara é um cara recluso, difícil. Foi até o cara de supervisor de edição que ligou e tudo mais e conseguiu. Ele falou, olha, você pode até usar as cenas que você quiser, contanto que não use as que eu usei no filme. Ele falou, não tem problema, que eu sei que todas são maravilhosas. E aí ele não, pegou... Eu sei que você filmou 24 horas disso, né, cara? Eu tinha 17 horas de cena. Ele até usa essa palavra, olha, eu tinha 17 horas de cena que me levariam 6 meses pra tentar fazer aquilo. Ele falou, me levariam 6 meses pra tentar fazer aquilo. Isso mostra a capacidade do Kubrick de filmar, entendeu? É isso que eu queria fazer essa ressalva. Pra tu ver, o próprio Ridley Scott, o cara falou, não, o cara é o mestre, não tem jeito. Agora você há de concordar comigo que se assistir 17 horas daquele carrinho indo pro hotel, vai tomar no cara. Chato pra caralho. Então, por ordem dos produtores, ele conseguiu pegar essa cena maravilhosa do Kubrick e fazer um final horrível pro Blade Runner. Porque não tinha nada a ver com o filme, destoava completamente do clima dark, né? Cyberpunk. É, até porque, para pra pensar, por que aquelas pessoas todas vivendo aquela merda, fugiam pra aquela natureza maravilhosa, cara? Todo mundo. Exato. A cidade toda tinha que fugir junto, cara. se existia aquilo na Terra ainda, aquelas florestas, aquelas estradas maravilhosas, tinham passarinhos cantando, cara. Exato, porque isso vai ficar naquele lixo de Los Angeles, porra. Impressionante, cara. Mas aí ele foge com a Rachel, fica se perguntando, ó, eu não sei quanto tempo ela tem, e quem sabe quanto tempo a gente vai ficar junto, mas quem sabe quanto tempo se fica junto. Whatever, é horrível, e aí termina com o final meio light, assim, ah, ele pelo menos ficou junto com ela, né? Como a pessoa gosta de falar no cinema, o mocinho ficou com a mocinha. Exato. É o ridículo. E aí o filme foi lançado assim, no cinema. Obviamente, foi um fracasso de crítica e de bilheteria. Foi um fracasso completo, rapaz. O que acontece? O que aconteceria se o filme tivesse lançado da maneira do Ridley Scott queria? Era bem provável que a crítica adorasse o filme, mas mesmo assim não fosse um blockbuster, porque aquele filme não era pra ser um blockbuster. É, com certeza. Entendeu? Se até desse algum dinheiro, porque aí seria pro circuito de arte, aquela coisa toda, teria encontrado o seu... Né? Agora veja você, olha só, isso gera um paradoxo aqui. Esse filme, ele não é um blockbuster, né? Isso é um consenso. Não é um blockbuster. Não, não é. Mas é um filme caro pra caralho. É um filme de arte caro pra caralho. Um filme caro pra caralho tem que ser um blockbuster, porque senão ele não dá retorno. É um suicídio comercial. Ele tinha feito Alien, ele tava com moral. Então ele conseguiu dinheiro pra fazer o filme dele, só que ele não, o pessoal do estúdio não achou que ele fosse fazer um filme cabeça. Achou que ele fosse fazer um outro Alien. É, um primeiro era um monte de gente tentando matar o alienígena, agora um cara matando um monte de androides. Pronto, porrada, ação, sangue. É, exatamente, o conceito era isso. O cara vai caçar androides, cara, que irado. Sai dando tiro em robô, sabe? Essas coisas. Quer dizer, o Ridley Scott chegou e falou isso, falou, olha só, vai ser uma espécie de alien, mas vai ter o cara do Star Wars, vai ser foda, eu vou usar a Falcon Millennium, vai ser um absurdo, vocês vão ficar malucos. Aí botou a Falcon Millennium no prédio, encharcou o Solo. Exatamente, botou uma mulher tomando... Verde de carbonite usou água. E sendo sincero com os próprios produtores, o Blade Runner, que virou cult, que todo mundo gostou e que, pô, tá na mente de todo mundo, é esse primeiro, com narração, com final feliz e com tudo. Mais ou menos, porque o filme foi remexido toda hora, né? Quando é que foi a primeira versão do diretor? 92, 10 anos depois, Bito. 10 anos depois. Tem versão do diretor já em VHS desse filme. Inclusive, deu polêmica justamente por terem mexido. Mas ficou melhor o filme, todo mundo concorda? É, mas eu concordo. Mas ele ficou 10 anos, vê se você me entende, sem mostrar essas mexidas, sim. Isso aí que o Cardoso falou, procede e ele tá completamente com razão. Uh-huh. Foi 10 anos, cara, de filme em que as pessoas pelo menos adotaram o visual, uhum, como um visual divisor de águas. Então, independente da coisa da história mudar ou não mudar, a parte toda estética do filme, ela se tornou um ícone. Uhum. E as pessoas começaram a copiar aquilo loucamente, entendeu? Então, já virou de narração, né, cara? É, lógico. Então, quer dizer, então o filme já virou um foda, porque as pessoas começaram a revisitar o filme por causa disso. Isso que ele falou procede. Aí depois que veio a situação de mudar e tudo mais, aí eu fui ganhando mais adeptos. Ah, então ele era... Aí tipo assim, se já era foda, ficou mais foda ainda. É, isso, né? É verdade. O cara foi gerando buzz, né, cara? O filme era cabeça, lançou como filme de ação. O filme já estava estabelecido e lança uma nova versão arrancando a narração. Teve um monte de eventos que fizeram as pessoas falar cada vez mais e mais de Blade Runner. Exato. Todas as coisas que a gente está discutindo aqui, talvez não... Blade Runner não fosse tão difundido, tão comentado, se ele não tivesse mexido, não tivesse provocado isso. They jumped a shuttle off world, killed the crew and passengers. They found the shuttle drifting off the coast 2 weeks ago, so we know they're around. Embarrassing. No, sir, not embarrassing, because no one's ever going to find out they're down here. That you're gonna spot them and you're gonna air them out. I don't work here anymore. Give it to Holt. He's good. I did. He can breathe okay as long as nobody unplugs him. Not good enough. Not good to you. I need you, Deck. This is a bad one. The worst yet. I need the old Blade Runner. I need your magic. A gente não pode deixar de falar das influências de Blade Runner, que virou, né, uma referência pra tudo, né? Pra quem gosta de ficção científica, né? Até o Quinto Elemento, que é a versão galhofa do Blade Runner. E mil outros Matrix, filmes. Matrix, não é? É o Matrix. Eu até falando isso já. O Blade Runner também foi, obviamente, o tema de jogo, né? Teve o jogo espetacular Blade Runner de PC da Westwood Studios. Os gênios por trás de Dune 2 e Command & Conquer fizeram um jogo de investigação e adventure. Blade Runner era o jogo em questão de gráficos, era a parada mais bem feita do mundo. Pra você ter noção, precisava de ter um Pentium 90 pra rodar, compadre. 16 mega de RAM, olha só, compadre. Você precisava ter uma placa de vídeo com 2 mega, compadre. Era uma parada sinistra. Jogos fodas influenciados pelo Blade Runner. Rise of Dragon, Beneath a Steel Sky, um adventure saudosíssimo, foda de PC. Flashback, Syndicate, o maior jogo de ação com estratégia, muito maneiro. Syndicate, você eu lembro desse jogo. Você lembra? Você ia controlando os bonequinhos, né? Sobretudo. De sobretudo, exatamente, espetacular. Jogos mais recentes, Perfect Dark e o novo clássico BioShock, cara, é totalmente Blade Runner. Saiu no Xbox 360 e pra PC e vai sair o BioShock 2. Foi eleito dos melhores jogos de 2007, muito maneiro. Tem o anime Bubblegum Crisis, que eu nunca vi, mas tá aqui, merece ser mencionado pra quem conhece. E, cara... Pouco nessa tua listinha, o Ghost in the Shell. Porra, Ghost in the Shell. Akira, né? E, cara, nosso RPG querido Shadowrun, né, cara? Não pode deixar de falar. Falta também aí, também nessa tua listinha incompleta, GURP Cyberpunk. Mas Shadowrun é o clássico, muito foda. É. Pra quem gosta de Blade Runner, pô, como a gente jogou, era muito bom. E era nesse que você tinha um personagem Bozo que tinha uma granada vermelha no lugar do nariz? Não, esse era um outro jogo que chamava Underground. Eu fiz um personagem maneiríssimo, tinha uma classe que o personagem ele podia ser congelado no passado e ele acordava no futuro e tal, e acordava perturbado. E aí eu fiz, o Tucano fez o Mike Patton. Do Pay From More. Eu fiz um Bozo que foi congelado no passado, acordou sem nariz. E aí botou uma granada da pintada de vermelho. Ele sempre vinha, tirava o pino e falava: dá uma bitoca no meu nariz e explodia tudo. Ai, que doente, cara. E não vamos esquecer uma série de televisão que é Blade Runner puro também, Dark Angel, eu adorava esta merda. Você é maluco, cara. Eu gostava, fazer o quê, cara? Era você! Jessica Alba, né, cara? Depois ficou uma merda, no começo era interessante, depois virou uma galhofa foda. Cara, a gente não pode esquecer de mencionar a trilha sonora espetacular. Que pariu! Se esquecesse isso, ia ser... Eu me senti muito mal. Eu ia fazer outro Nerdcast só pra falar do mesmo. Verdade, Evangelis. Evangelis, cara. Que, não, essa música é alienígena. Não é desse planeta, né, cara? É impressionante. Assim, não tem explicação, cara. Esse documentário que é muito foda, que todo mundo tem que ver, comprar, baixar, mas tem que assistir essa merda. É muito bom, cara. Mostra como o Evangelis faz a trilha sonora. E o cara adora cinema, cara. Um fanático pro cinema. Então ele assiste o filme, vai pensando e criando a música, cara. Eu acho assim, os músicos são fodas, cara, que eles conseguem criar paradas do nada, impressionante. Eles sabe? Dão e aí, corpo, cara, né, a alma. Ele criou essa música, cara. Não tem explicação uma música dessa, sabe? Impressionante, tem. Cara. Isso é uma epifania. Eu só acho estranho na cena do piano que continua a música de fundo, né? Em vez de parar pra ouvir o piano. É, continua. Era o vizinho, né? Que as paredes eram muito finas. Era, a música de fundo. O Vangelis morava do lado da casa. Você sabe que o Ridley Scott botava caixas de som no alto do set, de filmagem? E tocava a música, porque ele já tinha algumas músicas da trilha que o Vangelis já tinha feito. Exato. E pra galera entrar no clima. É claro que os senhorinhos que seguravam a iluminação ficavam, caralho, que merda de música é essa que ninguém entende. Exato. Mas ele botava, quando ele filmava naquele set das ruas com chuva, ele tacava as peças que ele já tinha de música pra botar todo mundo no clima deprê, cara. Porque a música, cara, quando o carro vai decolar, você repara que quando os carros decolam, a chuva acaba sempre, né? Que eles decidiram não fazer efeito especial da chuva nas cenas de voo. Mas quando o carro vai decolar, aí vem entrando a música do Evangelis, cara. Você decola junto, cara. É, não. Caramba, ele leva a sua alma voando com aquela porra, cara. Thank you. uma coisa impressionante. E não vamos esquecer que o tema do saxofone foi por muito tempo a apresentação da nossa novela na TV Pirata, Fogo no Gato. Vocês sabem, eu sempre quis fazer um comercial de TV pro motel que eu trabalhava. E essa era a música que eu sempre imaginei, cara. Teria essa música e no texto teria as palavras requinte e tradição. Porque, cara, eu tenho um problema. Por causa dessa maldita novela da TV Pirata, tio Barbosa, que era genial, cara. Eu, toda hora que eu escuto o saxofone, olha, quando ele entra... Aí eu escuto o gato gritando... Que vi um gato voando com fogo no rabo, sabe? Outra coisa também que marcou totalmente, né, no filme, é aquele barulhinho daquele mega zoom. Porra. O cara tem em casa. Exatamente. Puta negócio tosco aquilo. É muito bom. Pô, parece um projetor de slide automatizado. Mas você repara que esse filme, apesar de ser futurista, como ele tem esse clima retrô no ar, né? Ele não podia ter uma flat screen, uma coisa gigante, né? Tinha que ser aquela televisãozinha, velha, pequena, né? Com esse mas por que o bagulho tem que ficar fazendo clac, clac, clac, clac quando vai mexer? Ah, eu acho demais, cara. É demais aquele bagulho. O que dá um zoom com aquela qualidade hoje em dia? O quê? Me diz você. Não, porra nenhuma, mas aquele... Uma maquininha que faz zoom daquele jeito? Pô, cara, tinha um binóculo que fazia isso, tá esgotado, mas vai voltar. Aquele clac, clac, clac, você me lembrava a porra do Alien andando, cara, antes de ele pular na cara das pessoas, aquele clac, clac, clac, sabia? Ah, cara, aquilo é fantástico, cara. O zoom é tão foda que mostra coisa que não tem na foto. É, cara. O zoom gira a foto, você reparou? Gira a foto e vê o ângulo diferente do espelho, cara. É, exatamente. Ele vai lá e gira a foto. Eu acho que ele pegou som, cara, projetor de slide, quando você vai aperta, clac, clac, clac, e aí falou assim, nossa, aqui é um projetor de slide do ano 2019 que passa o slide e amplia rápido, então ele clac, clac, clac. Eu vou dizer que é uma das coisas que eu mais gosto no filme, cara, aquela maquininha de zoom. É demais. É uma máquina de zoom, né, cara? É a máquina de zoom, cara, só isso. O cara que tem milhões de fotos em casa tem que ter uma máquina de zoom aí, você. Convenhamos, pra fazer girar a imagem, pegar o espelho e pegar a foto da mulher dentro do banheiro, isso vai ser muito útil. Pô, mas foi tão foda, não teve uma continuação. Bem, vontade existe, ainda não foi feita, né? Tem um amigo aí do KD que escreveu uns 3 livros, continuando a saga do Decker, e o próprio Ridley Scott comentou na Comic Con de 2007 que queria fazer uma continuação. Tinha até pensado, né? Tinha escrito um roteiro chamado Metrópolis, que ia se chamar o segundo filme, mas não conseguiu fazer ainda por causa de direitos autorais, entendeu? Essas coisas assim, vai ser complicado. Mas há a vontade de fazer um segundo filme. Mas vai manter o personagem? Não, né? Eles morreram no final. Não morreram, não, seu maluco. Não! Não! Olha só, tem um filme horrível chamado Soldier. Acho que é do Kurt Russell, não é do Kurt Russell? Eu não acho horrível, não. Ah, você é maluco, cara. Você é maluco. Para de beber. Esse filme tem uma frase bem que vale o filme inteiro. Todo. O filme todo é uma desgraça, mas tem uma frase pra mim que eu adoro a frase. Quando a mulher pergunta, quando estão sendo atacados na última cena do filme, e a mulher pergunta, o que que você vai fazer? Ele olha com aquela cara dele e fala, eu iria matar a todos. Eu falei, porra, é o Stallone. Eu adorei aquela frase, cara. Porra, o eu quero falar, I'll kill them all, ma'am. Ela fala madame ainda. Tipo assim, ma'am. Não, ele então, matara todos. Mas isso é uma frase chavão, cara. O Bruce Willis fala isso em todo filme. Mas ele falou antes nesse, porra. Ele falou esse antes, filme, pô, esse filme é dito que ele faz parte do universo Blade Runner. Que foi o David Peoples que escreveu, né? Um dos roteiristas do Blade Runner original. Exato. Tanto que o cara tá lá no planeta lixão e aí você vê lá uma carcaça de um desses carros de polícia do Blade Runner, né? Isso. Mas é uma bosta. Eu fui ver esse filme só por causa disso. O cara fala assim, esse filme é no universo Blade Runa. Ótimo, vamos ver. Aí uma merda foda, me arrependi. Ah, né, cara? Não. Eu tenho ele em casa em DVD, quem quiser é um empréstimo. Cara, mas tem tudo em DVD. Olha só, o Kurt Russell fazendo um replicante é de amargar a alma, né, cara? Ele já foi tanque cash, cara. Ele pode fazer isso também, bicho. Ele é um replicante que não desenvolveu emoção ainda. Ele tem 6 meses de vida. Porque ele é Nexo 3, cara. Nexo 3. Ele é Nexo 0, cara. Não tem Nexo nenhum aquele filme. Too bad she won't live. But then again, who does? Vamos falar da teoria mais comentada de Blade Runner, que é Deckard humano ou replicante. Né? Olha, essa é a parte do Nerdcast que eu estou me preparando a dias. Sempre existiu uma grande discussão, porque não é algo que fica claro. Olha só, antes da gente começar a discussão, a gente tem que estabelecer uma regra simples. Só vale o que tá no filme. Ah, porra. E o diretor falou numa entrevista 20 anos depois, não vale. O que vale é que daqui a 100 anos, se alguém assistir esse filme, a civilização humana acabou. Só tem esse filme, o cara vai ter que se basear no que tá no filme. Tá bom. O melhor argumento que Decker é humano e não replicante é na cena que ele pega a Sean Young, dá um soco na porra da porta e fala: agora eu vou te minha filha. Melhor momento, Capitão Kirk das Galáxias, entendeu? O cara vestiu ali o Capitão Kirk, joga a mulher e fala: fala, minha, me beija, fala que quer me beijar, fala que quer me pegar. A mulher vai repetindo: ah, eu quero te pegar, eu quero te beijar. Who's your daddy, né, cara? Who's your daddy? É, isso aí. Aí ele dá um pegadão na mulher e detalhe: pena que é cortado, mas nas cenas do make-off mostra que ele joga lá mesmo, mostra peitinho, tá de sutiã. É uma sacanagem foda que cortaram, infelizmente, entendeu? Então, pra mim, ele é humano. No livro, não existe esse troço de ser replicante, nem dúvida, nem nada. Porque eu não li o livro, foi o que eu li aqui que diz isso. O Ridley Scott, que não leu o livro inteiramente, ele simplesmente se inspirou no livro para fazer o filme, ele defende que o Deckard é um replicante, é ponto. Falou isso, inclusive no documentário da BBC. E ele fez cenas, ele filmou cenas que demonstravam isso. O lance do unicórnio, o lance dos olhos dele brilhando igual os outros, exato, entendeu? Os argumentos para ele ser um replicante tem diversos, né? Tem cenas cortadas com a Azaghal disse que não vale. Não, vale o filme, mas a versão que tá lá, cara. No final, o Geoff, quando o Roy Batty morre, o Geoff chega lá e ele fala: você fez o trabalho de um homem, senhor. Tem uma cena que foi cortada que ele continuava: mas tem certeza que você é mesmo um homem? É difícil saber quem é quem por aqui. Quer dizer, ele podia também estar zoando o Decker, né? Foi cortar essa cena, porque é uma cena super gay, né? Isso, se você é homem. O cara vestidinho de bengala e com aquela gravatinha. Cara, eu acho que... Ele já tinha feito o origami do cara com... cara, tá demais. É, porra. Aquilo ali ia virar um bacanal. Ia ser John Waters dirigindo, não Ridley Scott, né, meu amigo? Aí, porra, não deu... Quando os caras questionam, tipo, você já testou a máquina em você mesmo, esse tipo de coisa, eu acho que é o conflito filosófico, né? O que é ser humano? É pensar como humano? É sentir como humano? Não penso nessa questão de... É a questão de até onde uma máquina pode ter personalidade, pode ter alma, pode ser uma vida, e o que nos distingue de algo que é artificial. Exato. Penso mais nessa questão filosófica, nesse embate, do que se ele é ou não é uma pegadinha, né? Hoje em dia todo mundo acha que tudo é pegadinha, não tinha essa... O que ele tá falando é completamente real. Porque o Hampton Fancher, que escreveu o roteiro, ele fala justamente isso. Não interessa a resposta, interessa a pergunta. Exato. Que é a questão filosófica, que é justamente o que nosso companheiro está falando aí. Mas aqui interessa. A gente vai dar agora a decisão definitiva se esse é ou não replicante. Ponto final. Não, se ele é, o cara falou assim, pô, você diz que você é um homem, né? Que ele é. Homem de grande, que o cara falou no começo do filme. É, homem de grande. Então, você rola o homossexualismo entre os dois personagens, né? Para com isso. Vocês estão acabando com o papo, não é? Então ele é o replicante Nexus 24, é isso que você tá dizendo. Mas é, cara. O cara vestido de cafetão lá por cima, cara. O homo está vestido de cafetão o filme inteiro, né, bicho? Olha só. É verdade, ele é o Kong cafetão do futuro, cara. Cafetão do futuro. Já temos o novo filme do Roger Corman. Fatos que levam a gente a crer que ele é uma replicante. Fora isso que a gente falou, tem gente que fala que nenhum ser humano ia aguentar ser espancado pelo Roy Batty e ainda se segurar com dois dedos deslocados. O Stallone aguenta esse troço, meu amigo. Ah, eu ia falar isso, cara, que o Rambo aguenta facinho. Pô, isso é beleza. O Rock também, né, cara? Porque mais que o Rock levou de soco na cabeça, bicho, tem que ter filme. É de mil socos na cabeça. Olha só, a gente que leu revista em quadrinhos a vida inteira sabe muito bem que as pessoas com superpoderes normalmente se contêm pra não explodir as pessoas normais. É verdade. Então o Roy Batty podia estar naquela de brincar com o cara, sabe? explode a cabeça na parede, pum! Aí não faz nada, o cara sai correndo, aí corre atrás. Aí joga o cara longe e, sabe, podia ficar nessa. Agora, aquela parada de segurar só com dois dedos... É foda, né? É, cara. Parabéns, cara. Arnold Schwarzenegger, Stallone, Chuck Norris, a galera toda faz isso, bicho. Até o Tom Cruise faz, né? Isso é impossível, né? Ele faz isso. O Deckard tem fotos antigas emolduradas em cima do piano. E você... Jovem Nerd, eu quero um colecionador. Pera aí. Quero um colecionador de antiguidades. Ô, cara, você... Eu só conheço uma pessoa doente na vida que tem uma moldura na, de foto na casa dele que tá com a foto da pessoa que veio quando ele comprou a moldura. Só uma. Não, não se estende além disso. O cara tá em cima do piano dele, que normalmente são fotos de família. Ele tá cheio de fotos antigas. Ele não toca o piano em nenhum momento, cara. Eu, na minha opinião, aquele piano, as fotos, não, toda uma vida que ele já não tem mais. Não, cara. Então não, mas dele. Eu tô falando que ele toca piano. Eu tô falando que as fotos que estão em cima do piano são fotos antigas, preto e branco. Como se ele estivesse buscando algo, uma memória, uma família, algo que não pertence a ele, cara. Não tem uma foto colorida, então o cara tá em 2019. Então você fica meio assim, por ela também ter guardado as fotos. Mas o piano em 2019 é algo antigo, cara. O piano é artificial, todo. Não é natural. O piano é repetitivo. Se eu não sabia que ele tava no carro, bateu, morreu a família toda, só sobrou ele. Só tinha aquela foto antiga, bicho. E aí? Não, cara, as fotos são muito antigas. Toda. São distantes da realidade do filme. Não, na boa, de 2019 pra foto ser preto e branca, cara, pera aí, a gente tá quase em 2019 e eu tenho foto preto e branca. Não, caraca, cara, mas ele só tem foto antiga. Ele não tem uma foto dele. Olha só, JPR. Existe uma feira de antiguidade na Praça Mauá. Tá bom. Se você quiser, não, você compra. É que você tá, é que a gente, se você for tá na livraria, tem foto antiga lá pra vender. Você tá achando que é 2119, cara. Não. 2019. Cara, mas daqui a 11 aninhos. Você não tem foto preto e branco na tua casa, cara. Que eu tenho. Mas só por foto preto e branco? Ou você tem foto não. com a sua família e tal? Cara, as fotos deles são antigas. Você vê as pessoas, são antigas. Pessoas antigas, pessoas do século XX. Olha só, você nunca foi nessa cidade turística que tem lá, bata fotos antigas na roupa. Ele era um fanático. Todo mundo do filme tem visual anos 80, cara. Todo mundo estilo que era antigo. Olha só. Pô, você olha hoje, os penteados das replicantes total anos 80, assim, pô. É, o filme... Tirando a Shoyan, que era penteado dos anos 40, bicho. Exato. Aí. Entendeu? Porque aquilo era o que tava na moda. A Rachel chega na casa dele e começa a tocar piano. Ah, eu não sabia que eu sabia tocar piano. E tem um piano na casa do cara. Por que não imaginar que são semelhanças de implantes? Eles têm implantes semelhantes. Quem tem um piano em 2019, cara? Quem tem um piano hoje, sabe? Porra. Olha aí, o senhor M tem piano em casa. Olha a merda que você tá falando, cara. Eu sou tá me dizendo piano, que teu sogro é o replicante. O meu sogro é músico, mano. O cara era caçador de andróide, compadre. O cara vai ter um piano em casa? Era o hobby cara. Do cara, que você não tem hobby também. Você não tem cara. Videogame então, em cara, isso que eu tô falando. Você sabe que eu vou ter um piano em casa porque meu sogro tem um piano e não tem onde mandar o piano, vai botar aqui em casa? Eu sou um replicante agora. Eu só estou falando que isso são indícios, indícios, não prova. Eu tô achando, Jovem Nerd, que você é um implicante com essa porra. Eu vou pegar minha você foto é lá da minha mãe, preto e branco, vou pegar o piano, botar aqui e tirar uma foto pra você. Eu tô falando que você Jovem vê... Nerd declara, internet replicante. Tô falando que você vê semelhanças no comportamento dela quanto ao passado, no comportamento dele. Olha só, a mulher parece uma autista retardada mental, cara. Cara, aí a questão é pra criar empatia, pra provocar o cara. Você, ó, você mata androides, mas eles podem estar muito próximos da sua realidade. Ai, meu Deus. Entendeu? É tá pra bom. Criar conflito psicológico, cara. Os olhos dele brilham como ela, que essa é uma prova física, né? Visual. Não foi cortar a cena foi cortada. Não foi, não, lógico que não, cara. Mas isso, cara, isso é controverso, porque se você bater uma foto, teu olho fica vermelho. Ah, não, você vai. Ah, porra! Não, que é isso, cara. Meu olho fica vermelho, eu sou o Terminator. Não, cara, olha só, o olho. As máquinas novas que eu tiro foto com redução de red eye ainda sai vermelho, daqui a 11 anos vão dizer que vão corrigir isso. Olha só, tudo bem, olha, os olhos brilham dourado como brilham os olhos de todos os seres artificiais, das corujas, dos replicantes e etc. Ok. Essa é a única prova que eu aceito como uma prova concreta e real. O unicórnio. Essa é a parada. Ele tem um sonho no meio do filme Mas você tá dizendo que filme, Zagal? O filme que o Warner passou em 82, o último. Tem isso também, né, bicho? Se fosse um filme que vai ficar. 82 tá aí, bicho. Não tem unicórnio? Não, não tem, né? Tem porra nenhuma disso. Então 82. Não interessa, esse filme é uma merda. O que interessa é a versão final, cara. Mas é a versão que o mundo inteiro assistiu. O cara, mas agora está lançando um DVD. A versão final. Qual é a nossa opinião? Mas que porra tem a ver o unicórnio, cara? Presta atenção. Você usou o argumento que, porra, se o mundo acabasse agora, sei lá o quê. Se o mundo acabar agora, bicho, vai ficar a versão do Warner. Não, claro que não. Tem a versão final aí, vai ficar mais nova, que tá encalhado em tudo que é lugar. No filme, claramente, ele tem mais de 4 anos, cara. Mas é isso que eu vou te falar, compadre. O Deckard não necessariamente é um desses esquemas de 4 anos. Assim como não fica claro que a Rachel é. Entendeu? Que a Rachel era um protótipo, um novo experimento. Ela tinha implantes de memória para poder entender. Tá. A Rachel você não garante que tem 4 anos, porque era um modelo novo. O Nexus 6 tinha 4 anos. O Nexus 6 sim, mas você não sabe o que o Deckard é, entendeu? Você não sabe se ele é mais avançado ainda que a Rachel. Ele é o Nexus 24, não foi isso que estabeleceu aqui, que ele é o Nexus 24. O unicórnio é a evidência final. Primeiro que eles acham que o Geth é um controlador de replicantes. Que ele fica seguindo, toda hora ele aparece nas costas dele falando... Não, o cafetão controla todo mundo, só eu, o cafetão. Não. É isso, pô. Não, cara, e o Tyler não sabia, porque o papo claramente o cara tá tendo com alguém que nunca viu, nunca encontrou na vida, cara. Não sei. Argumento forte esse, hein? Como é que o Tyler não comenta? Foi criado por quem, cara? Foi criado por quem? Ué, o Tyler cria todos os replicantes. Cara, o Tyrell, Sebastian, ninguém, não. Olha, tem nenhuma opção. Calma aí, peraí. Tyrell, existe uma teoria que o Tyrell, ele é um replicante também, e que ele não conheceu o Deckard. Eles iam até filmar, tem um storyboard disso, que o Tyrell já estaria morto. Quando o Roy Batty mata ele, tem um storyboard que até contradiz a parada do replicante ser um ser biológico. Quando ele explode a cabeça dele, sai um monte de parafuso e engrenagens. E aí ele iria num quarto, onde teria uma câmera mortuária. Ah, então não vale. Não, sei que não vale. Mas o que me faz pensar que talvez o Tyrell seja um replicante, ele ter duas televisões de 6 polegadas no lugar dos olhos, cara. Ai, tô maluco. Mas aqueles velhos, né, cara? Aqueles filmes velhos, pô, que tá o George Kennedy, assim. Essa parada das engrenagens você pode ignorar porque isso é um storyboard, o artista poderia não estar sabendo que ele era um robô. Eu não vou ignorar tudo, eu também não sei o fato que ele ia falar. Peraí. Os caras podem ter tido esse conflito na hora de planejar a coisa, mas o final que saiu é claramente que ele não é, cara. É o que fica. Pirar na batatinha, todo mundo pira no conto toda hora, pô. Mas olha só, presta atenção, vamos voltar ao unicórnio. Ele tem esse sonho do unicórnio no meio do filme, e é uma parada que fica não explicada. Ué, o que que é isso? O cara viajou no unicórnio, cara... E o Geth, que todo mundo, né, toda hora aparece lá fazendo mini origamis, né? Ele faz lá, dobra o papel e tal. É demais. No final do filme, quando ele vai lá resgatar a Rachel, pegar ela no apartamento dele, e leva ela embora, ele esbarra num pequeno origami no chão. E ele vai olhar e é um origami de um unicórnio. E aí ele faz um assim, entendi, e vai embora e fecha a porta e acaba o filme na versão nova do Ridley Scott. Não tem aquele final feliz deles indo pro hotel do Iluminado. O Geth era um cara que realmente, por ele estar toda hora seguindo ele e se comportar como um controlador, ele sabia do sonho que ele tinha. Porque era um implante de memória, porque ele era um replicante, entendeu? Ele conhecia, e ele tava dizendo assim, olha, eu sei que você tá com ela, eu sei quem você é, e eu vou deixar você embora. Toma aqui o meu recado, o unicórnio diz tudo, entendeu? Eu não penso assim não, sabia? Que eu penso o seguinte, ele olhou o unicórnio e falou, pô, o cara veio aqui, não fez nada, liberou. Abriu a porta lá embaixo, meu irmão. Foi tiro pra tudo que é lado. Não sobrou nada. Pensa que o Geth matou eles dois lá embaixo. Matou lá embaixo, cara. Então, o veredito, quem acredita aqui que ele é um replicante? Eu sou com o Hampton Fancher, não interessa a resposta, pra mim é a pergunta. Certo. Pô. Ednei. Cara, não é um replicante. Não é? Cardoso? É um replicante. É um replicante. Cara, eu acho que o who cares, whatever, sabe? Olha só, não importa realmente. É, não dá pra saber, cara. É, você tem um signo que são os olhos, né? Uhum. Os olhos, teoricamente, marcam, assim, pra gente que está vendo... quem é replicante. Exato. É uma maneira muito mais simples de saber do que aquele teste Johnson Johnson. É verdade, né? Ninguém pensa nisso, cara. Dá uma olhada no olho aí do rapaz. Bota uma câmera na entrada do prédio, quem tiver o olho dourado dá um tiro na cabeça. Cara. Ah.